Aí você. Não, quem que faz isso? Você fez isso, Igor? O Igor ainda botou água e aqueles Eu não tempero Você pronto, botou meio água em salgado. cima do ovo? Botei água, botei 2 dedos de óleo. Ah, tá. No episódio você fala que parece. Nossa, eu entendi água no episódio, mas foda-se. Mano, eu falei Não, óleo. não, falou óleo e entendeu água. Nossa senhora. É o Berel, cara. Daí a droga, Gabriel, parou de usar? Como é que anda? Não, cara, tô usando todo dia ainda. Tá, percebe-se, né? Bate larica, você acha que é por quê que eu tô gordo assim? Porque Ô, fumar Tony, você tá maconha indo dá pro mais banheiro? fome. Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. O meu nome é Igor e comunicação é se fazer entender. Todo o resto é frescura. Olá, ouvintes. Aqui é o Queiroz, o amigo matemático de sempre, e eu falo do jeito que eu querer. Olá, ouvintes. Aqui é o Gabs, amigo pinguim de todas as noites, e esse programa é perfeito pro Gabrix aprender a falar. Madeira! Boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é o Rufus, o amigo lenhador de todas as noites, e hoje eu não tenho frase, não. Ó, essa frase é boa, porque tá falando de comunicação, né? Pois Inclusive, é. vocês podem perceber, né, Igor, pelas nossas introduções, que cada vez estão ficando mais Mas. afiadas, né? E focadas no tema, né? Dá pra perceber do que a gente tá falando agora. Percebo. Bom, hoje nós temos. Eu acho que a gente tem um convidado aqui que é bem especial, né, Igor? Sim, ele pode ser especial dele ter algum tipo de problema, mas a gente não sabe disso. Mas é o Rafael Tanicho, do Arevercast. Não, mas você é mordomo? Deixa o cara falar quem ele é, quem você é, mano. Fala, galera. Eu sou o Rafael Tanicho, do Arevercast, e eu tenho um recado pro Pinguim. Pinguim? Tu quer dar, então dá. Tá, Beleza, então, né? Piada interna, a gente fica assim, Pois então. é, cara, é só uma música do Racionais, mano. É, tipo, eu também não tinha entendido até agora. Porra, Tu quer beleza essa dar, parte. então dá. Tu quer dar. É uma das A partes do Tá buceta é Louco, sua. A porra da você. Mas é isso. Por essa introdução, o assunto não é funk, mas é comunicação. Então aqui é como que a comunicação. Na verdade, eu preparei um texto aqui muito melhor do que o que eu vou falar agora, que eu não tenho o menor sentido. E no dia corrente, meus queridos confrades, discorreremos sobre comunicação social e seus aspectos que podem ser constatados na sociedade moderna. E esses Mas tudo babacas que isso. ficam usando um monte de palavra difícil que não dá pra entender porra nenhuma? O que esses caras são? Babacas. É uns babacas. Não, mas beleza, fala aí, Queiroz. Ai, olha o cara, meu. Olha o cara, olha isso. Ô, Igor, é isso aí, mano. Calma, a gente vai. Ele chamando alguém de babaca, vamos. Enfim, tudo Mas. isso, Peraí, que eu tô né? procurando um sinônimo aqui, rapidão. Depois dos e-mails. Vamos para os e-mails. Nós temos e-mail hoje. Nós temos e-mail hoje, né, Igor? Temos e-mail. Inclusive, eu gostaria de pedir pro Rufus ler o primeiro e-mail da pauta aqui de Isso e-mails. mesmo. Isso mesmo, Rufus. Lê o primeiro e-mail, por favor. 16 minutos a gol. Nesse filho da puta deixa inglês ainda, porque eu não tenho problemas com pro. Isso aí. Nossa! Repete. Você tá fudido na edição, você sabe, né? Que porra é essa? Oi. Não sei. Ninguém aqui sabe. É pra você ler só. Vamos lá. D admiradora. alex@virabrequim.com.br. Puta que pariu, velho. Acho que esse e-mail aqui tá no formulário de e-mails lá, né? É o e-mail que tá lá. Exemplo, é o exemplo. Assunto: sim, mas não. Corpo do e-mail. Oi, conspirados. Tudo bem? Escutando o podcast de matemática, dei muitas risadas, mas não entendi muita coisa. Achei que ficou um pouco arrastado. Nossa, mano, que silêncio que tá, seus filha da puta. Uai, leu Como? e-mail. Lê a porra do Leu e-mail. Eu e-mail, pedi cara. assim: quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Tô esperando você terminar de ler. Ah, que bom. Então vamos lá. Queria falar também que eu meio que encontrei o Rufus. Fui em um restaurante almoçar. Comecei a escutar uma voz familiar. De primeira, não consegui encontrar a pessoa dona da voz. Parei, prestei muita atenção. Foi então que lembrei da afeminada. Afeminada! Afeminada! Vai, vai, vai, lê o e-mail. Continua. Ele estava ali, perto de mim. Notei que estava conversando com uma menina. A priori pensei, é bicha. Mas tenho que confessar, comecei a prestar atenção na conversa. No olhar, realmente são castanhos. São cativantes, se observados cuidadosamente. Gostaria de conversar pessoalmente, algum dia, quem sabe. Parabéns pelo podcast. Para o Rufus, não é aniversário deles, mas está de parabéns. Porra, é essa? Ah, não sei. A gente que diz esse e-mail. Eu te pergunto, mano. Que porra é essa de mandar e-mail fake? E é tão fake, mas tão fake que, tipo, nem criar um e-mail fake ele criou. Mano. Que porra é essa, velho? Então, mano, a gente que pergunta. Eu pergunto, sinceramente. Eu quero saber que porra é essa. Eu também, uai, recebi aqui. Sem comentários, não. Pode comentar o porra do e-mail. Muito obrigado aí, admiradora. Admiradora. Admiradora, né? Vamos supor que tem alguém que mandou e-mail. É, que não tá nessa conversa. Não tenho nada pra falar, velho. Enfim, muito obrigado pelo seu e-mail, tá? Eu só queria dizer que o e-mail dessa admiradora aí me lembrou muito os contos eróticos que o Marcelinho conta. Ler lá nos vídeos. Parece verídico. Por favor, admiradora, mande mais e-mails aí, tá? É muito legal saber que você encontrou um participante do podcast aí. Eu não sei se você existe, se você é um alter ego, um tipo de personalidade extra aí, mas muito obrigado pra zoar ter... mesmo, né? Ah, o quê? Não, cara, mano, eu não faço ideia. Sinceramente, vamos continuar então. Muito obrigado aí, admiradora. Eu vou chamar você de... Muito obrigado pelo e-mail que você mandou, obrigado por gostar do podcast. No de matemática, Igor, eu e o Igor, a gente até ficou surpreso que o episódio teve uma visualização boa até, né, Igor? Sim, ficou melhor do que eu imaginei que ficaria, entenda como quiser, e não achei assim, particularmente, nem eu, nem ninguém aqui achou arrastado, na verdade ele tava muito mais arrastado do que você teoricamente achou que estaria, mas ok, é uma crítica construtiva, foi uma crítica válida, até porque ela falou que deu risada e gostou, só achou que ficou arrastado, eu não entendi muito bem esse arrastado, mas ok, a gente aceita a crítica. A gente agradece o e-mail aí, depois, se você puder mandar um outro e-mail aí e resolver um CAPTCHA pra gente saber que você não roubou, a gente vai... O que seria um CAPTCHA? CAPTCHA? É. Aqueles negócios, aquelas letras estranhas que escreve, geralmente você vai mandar um formulário pra internet e fala assim, prove que você não é um robô, aí tem aqueles desenhos. Bom, Queiroz, lê pra gente aí o e-mail do Cris René. Então, Queiroz, eu gostaria de ler esse e-mail do Cris René. É meio muito legal que eu recebi aqui. Ah, esse passagem. E-mail, né? E essa porra desse e-mail. Aí o Cris René, ele diz assim, ó, meu cérebro está fritando. E sim, é cérebro. Aí eu não entendo por que ele falou isso. Acho que eu fiz a piada do cérebro aqui. Nunca achei que enviaria um e-mail, mas aqui vai. Acompanho vocês desde o podcast número... Ah, nem lembro. Vocês que vocês iam para a leitura de e-mail sem e-mails, é verdade, a gente fazia isso. Era... Do 10 para trás, do 12 também. Do 10, sem e-mails. Sim, eu via vocês pedindo e-mail e não fazia nada, porque baixo os arquivos e ouço no meu serviço. Atente-se a ele dizer que ouve no serviço, vai ser importante mais para frente. Vai, continua. Ok, estou enviando este e-mail para parabenizá-los e blá, blá, blá, blum, pluf, plaf, de zoom. Só estou viajando pelas inter... Estava viajando pelas interwebs, até que por acidente achei o canal do YouTube de vocês. Tem o vídeo do Alex lá. E resolvi mandar este... E resolvi mandar este e-mail, não para falar de nada deste canal, mas lembrei de uma coisa que Pinguim pediu para falar de cada um de vocês. Nossa, espera aí, tá difícil. Mas lembrei de uma coisa que o Pinguim pediu para falar de cada um de vocês, somente com uma palavra. E na mesma hora já sabia o que falar. Lembre-se o que veio na minha mente. Primeiro, minha mente explodiu. Acabei de descobrir que existem dois Gabriel. Aí me fudeu bonito, então peço desculpas, pois um não será citado. O cara não sabe que tem dois Gabriels. Um Gabriel é gordo, o outro é o pequeno. É. O que tá falando aqui é gordo. Então, aqui, ó. Um dos Gabriel... Outro não sabe falar. Um dos Gabriel, realmente não sei qual, ouvia Gabs e Gabrix e... Nossa, caramba, que e-mail. Um dos Gabriel, realmente não sei qual... Ele falou que ele não sabe qual Gabriel ele ouvia, se é o Gabs ou o Gabrix, e ele achou que era a mesma coisa. Ele, assim, sinceramente, nunca notei que havia dois. Gabs ou Gabrix... Como é que eu digo, sinceramente? Tal, dá certo. Ué, eu não vi... Não reparei. Achei que aqui a gente respeitava os ouvintes e... Como que era? E não fazia o bullying. Não, o podcast não apoia o bullying. Não, aqui. ele falou assim, Gabs ou Gabrix, sei lá qual, ele acha que é o Eric Cartman. Acho que vocês saberão qual dos dois estou citando pela filha da putice. Provavelmente serei eu. Não que isso seja bom, vai uma foto que eu imagino quando ele começa a falar. Anexo 1. Eu não mandei a foto, mas eu vou mandar agora. Acho que todo mundo aqui sabe quem é o Eric Cartman. Aí. Nossa. Eu achei, meu. Ô, Pinguim, eu tenho uma toca dessa, rindo. Cara. Eu vou levar pra você quando for pra Rio Preto, cara. Pode trazer, cara. Eu ainda tiro uma foto com essa e falo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que tinha que ir pra área artes dos fãs. Então, esse é o Pinguim. Aí ele diz aqui, dois, Rufus, é o Kennen, pelo fato de falar... Não, deixa eu só explicar pro Chris René. Chris René, o Gabriel que tá participando aqui agora é o Pinguim. É ele mesmo que você tava se referindo. É isso daí, você acertou. Certa resposta. O outro Gabriel é o Gabrix, e ele é gago, e ele tá casado com os Otovazos do Zumbicast, é isso. E aí, de vez em quando, os Otovazos não deixam ele vir trabalhar, porque mulher que é mulher tem que fazer... Usa jiquiti. Usa jiquiti. Mas então, aí ele diz aqui, ó, dois, Rufus, que é o Kennen, pelo fato de falar pouco. Aí eu queria fazer uma observação, cara. Pode fazer, então. Não cortando, cara, não é Kennen, é Kenny, velho. Kennen, não sei. Porra. Não assisti a sua parte. Mano, sinceramente, com S? Sinceramente, mano, não, tudo bem, cara, continua aí, velho. O pior tá não pode, cara. É o Kennen, assim? Pelo fato de falar pouco, e quando falar eu não entendo quase porra nenhuma. Porra nenhuma. O cara é de São Paulo, meu. Ele falou isso do Rufus. Aí ele fala aqui, três, Igor, que estão, o cara mais normal entre todos. Ah, é o menos retardado, na verdade. Sim. Quatro, Queiroz, amigo matemático, nada, tu é metido igual o Caio, e sempre o Gabs e o Gabrix te corta. Acho que ele ficou chateado com essa, hein. Queiroz. O que mais que tem na porra do e-mail? Que mais o cara ficou bravo agora. Ficou bravo. Aí aqui, ó. Sei que Cartman me lembra South Park, que me lembra TV. Peraí. Lembra com N. Continua. Que me lembra minha avó, que tinha uma casa de madeira, que me lembra lenha, que me lembra do Rufus, o lenhador, que me lembra silêncio, que me lembra que tenho que ficar quieto, porque já devo ter enchido o saco de vocês. Falows. E o próximo e-mail, eu mando uma coisa mais elaborada sobre vocês. Ou não. Mas vamos esforçar para saber quem é o Gabs e quem é o Gabrix. Mas por favor, nos ajude. Como, cara? Eu aposto que não sou eu que tenho essa dúvida. Eu acho que só você, cara. O embotamento bateu que... uma pessoa só, assim. Inacreditável. Alguém quer comentar o e-mail do René aí? Eu acho que só ele não sabe quem é o Gabrix e quem é o Gabs. Isso que eu queria comentar. Eu só queria comentar que o... Apesar dele também ter falado que não me entende muito, mas em defesa dele e prevenindo ele da zoação do Queiroz, porque o argumento do Queiroz é desmerecer a pessoa pelos erros de português da pessoa. Então, assim... Falou o cara que escreve certo. exatamente por isso, cara. Tá. Vamos embrugar isso tudo. Vende teu amigo lá, vai. Vamos embrugar isso tudo numa trouxinha e vamos continuar. Vai, Kenny. Cara, eu não tenho o que falar. Eu sou uma pessoa concisa. Falo pouco. Só isso. Muito obrigado, viu, Chris René, pelo teu e-mail. Pode deixar que não pergunte nós mesmos, eu vou falar o que eu acho do C também. Mas vamos lá. O cara... Peraí. Tem uma frase pra terminar. Sim, ele diz aqui, ó. Ele fala assim, ó. De onde viemos ou para onde vamos, não importa. O que importa é o caminho que trilhamos, pois a única certeza é o agora. Bonito. Poético. De um momento pra outro, virei o Pedro Bial. Olha, não sei se o que você tá falando é verdade, mas uma coisa eu sei. Use filtro solar. Agora, para o e-mail que eu queria, antes eu gostaria de pedir... Casa. Entenderam, eles entenderão. Enfim. Pode pedir aí, Queiroz. Deixa eu falar agora. Bom, eu tenho um e-mail agora do nosso querido amigo Froberto, e eu queria pedir para que o Rafael Tanicho leia esse e-mail. Lê pra gente aí o e-mail do Guilherme Freire. Cara, esse TXT tá com erro pra caralho, mas vamos tentar. É aí que é o jogo do... É o Silvio Santos agora. Não, sério, tipo, tá zoado pra vocês também ou é só pra mim? Tem que baixar o arquivo. Tá zoado pra todo mundo, Eu baixei o arquivo, mas vamos lá. Quem viu o e-mail foi o Guilherme Freire. O assunto é considerações relevantes, eu acredito, sobre ocorrências e dizeres do episódio 24. Aquele episódio especial de Natal e Ano Novo, sabe? O cara sabe melhor ano novo. Nem eu sabia que o 24 era do Ano Novo, mas valeu, velho, valeu. Nem eu, até que eu marquei os números errados lá na capa. Vamos lá. Dizeres do episódio 24, blá blá blá, onde se fez necessário um esclarecimento a certos ouvintes que podem ter sido iludidos não, né? Sido iludidos pela mídia do ConspiraCast. Porra! Imagina, cara, denúncia. A gente não faz isso. Agora entra a música. Polêmica. Polêmica. Você acha que a gente dissuade alguém? Eu sei onde você mora, hein, cuzão? Eu sei onde você mora. Vai estar acusada nele, deixa, né, Gabriel? Vai, vai comer ele, né, Gabriel? Com força, com força. Olá, jovens. Estava ouvindo o episódio 24 e notei algumas coisas que não posso deixar de comentar. Primeiramente, não sei de onde vocês tiraram que o Tony Hawk está lançando um hoverboard ou coisa do tipo, sendo que o próprio teve um vídeo divulgado onde mostra que é uma pegadinha. Ele coloca o link do vídeo aí, Igor, coloque no post depois, por favor. Coloco. Segundamente, por outro lado, há uma boa notícia de que a Nike está sim desenvolvendo um smart tênis, o que se amarra sozinho, como visto no filme De Volta para o Futuro 2, que ele não colocou aqui, mas tudo bem. Graças a Deus. E aí, jovem? Que louco, tio! As palavras, mestre, as palavras, passa. Prossigo, prossigo. Mestre, as palavras, parça. Tá louco, tio? Mestre, as palavras, parça. Tá louco, tio? Prosseguindo, terceiramente. Malandrão. Ai, cara. Terceiramente. Mais uma vez, terceiramente, vocês falaram de tantas pessoas que morreram em 2014, algumas que ninguém faz a menor ideia de quem são, e acabaram esquecendo de uma das mais tristes perdas do ano. Jovian, ou Rovian, whatever. O lêmur que interpretou o lendário Zubumafu. Caralho, ele morreu. Ah, não, não, pera lá, né? Porra, Zubumafu é legal pra caralho. Eu assisti o Zubumafu, cara, até meus 19 anos. Até os 23 anos. Até um ponto. Vamos lá, vamos lá, depois a gente comenta. Ah, o cara, vamos comentar agora, pô, no podcast. Que filho da... Estou seguindo a ordem que vocês sempre fizeram, pô. Quartamente, o áudio do Igor está muito mais baixo que o dos outros ouvintes. Não, dos outros ouvintes não, senhor. Dos outros participantes. Muito obrigado. Sei que isso já tinha sido corrigido há muito tempo atrás. Acredito que foi há, tipo, uns 15 anos, sei lá. Acredito que foi um descuido, mas deve-se tomar cuidado porque isso acaba sendo desagradável, eu acho. Eu acho que ele quis dizer desagradável para os ouvintes. Dextrafobo. Eu também acredito que isso é dextrafobo para os ouvintes. Passar bem. Ó, eu... Se alguém quiser comentar, eu tenho vários comentários. Eu também, assim, eu não ouvi meu áudio mais baixo, nem mesmo sendo dextrafobo, não notei isso nele. Dextrafobo. Se tiver... Se ficou mais baixo ou dextrafobo, desculpe, deve ter sido uma configuração que passou errado de mais 2, menos 2. Eu não... Realmente, eu tô acompanhando agora e a barrinha tava igual pros dois volumes. Tá. Muita cachaça, né? Hora da edição. Dextrafobo, cara, eu não, realmente não quis que ficasse. Ó, eu tenho alguns comentários, vamos lá. Do primeiramente, que ele fala do Tony Hawk, lançar o hoverboard e tudo mais. Realmente não existe, mas eles fizeram um protótipo de um possível hoverboard que flutua, sei lá, 3 centímetros de plataformas metálicas que provavelmente o pinguim não vai poder andar, porque deve ter um certo limite de peso ali, né? Falou o cara magro. Segundamente, falou, ele fala que a Nike desenvolveu um smart tênis, ok, isso tá certo, só que esse tênis vai custar R$23 mil. Não, esse daí mas eu vi, esse daí é uma réplica, não é, Tanish? Exatamente. Mas ele amarra sozinho mesmo, tá? Amarra, mas essa réplica que é cara, eu acho que esse em produção deles aí vai ser mais, espero que seja mais barato. Então, a Nike tá fazendo esse pra ajudar a instituição do Michael J. Fox. Ah, que ele tem uma doença lá, né? É, do Parkinson lá. Então, por isso vai custar $23 mil. Ah, mas é barato, fala... $23 mil. Essa noite eu vou pra balada. Vou vender minha alma. Não, cara, numa noite você gasta aí de $23 mil até o infinito, cara. Na balada? Mas, ó, daí ele fala do Jovian, o lêmur. Meu, foda-se esse lêmur aqui. Não, cara, pô. Não, sério, quem assistiu o Zubumafu? Eu assisti ontem o Zubumafu. Cara, eu assisti ontem o Zubumafu. Quero chorar. Cara. Marte foram na floresta. Não, pinguim, você é muito juvenil, velho. Cara, juvenil. Cara, pra quem... Não, deixa eu só explicar. Cara que teve a capacidade de pegar a carteirinha de estudante e no cinema assistir os pinguins de Madagascar mostrando a carteirinha de estudante da faculdade pra pagar meia, eu não preciso de maiores descrições. Eu sou juvenil. Deixa eu falar pro Roberto um negócio aqui. Ô, Guilherme, a gente não falou do Jovian, porque do lugar que a gente tava vendo ali as pessoas que morreram eram seres humanos. Então, assim, acho que lembra não entrou. Nossa, desculpa, cara. Se a gente foi. Eu acho que se a gente foi dextrofóbio. É, acho que foi meio dextrofóbio. Além de dextrofóbio, você foi preconceituoso, arrogante e você tá ligado que os caras do Movimento Verde vai vir te pegar. É, os maus baianos. Mas, não, eu só queria. Obrigado, Guilherme. Eu queria dizer sobre a parte do Rovian aí, do Jovian. O Guilherme tá acusando a gente, falando como se a gente não tivesse feito o nosso trabalho. Isso é um insulto, tá? Impossível de ser aceitado. Que fere? O meu orgulho germânico. Deixo dito pra você, Guilherme. Bom, mas vamos parar um pouquinho de ser dextrofóbio aqui. Vamos ler o e-mail do Caio Germano. Vai ser essa, né? Quem quer ler o e-mail do Caio Germano? Ah, já que é curto, eu leio. Deixo pra você o mais curto. Você não sabe ler muito mais que isso. É, eu sou meio dextrofóbio. Caio Germano mandou o seguinte. Conheci o podcast de vocês recentemente, mas já virei fã. Fazendo maratona aqui para ouvir todos os conspiras. Continuem assim, evoluindo sempre. Puta que pariu! Cala a boca, Malu, porra! Malu é uma pessoa que ele mantém em cativeiro, que ele sequestrou quando era criança. Nossa. Foi na 18, o Percival. É que quando ela vem falar... Quando eu chego em casa, ela vem correndo abrindo uma porta pra me dar oi. Mas enfim, valeu, Caio Germã, sucinto. Conciso. Valeu, Caio Germã. É Germã ou é German? Ou é germânico? Ou é germânico? Cara? Esse cara aí, acho que ele é meio, né, nas datas, hein? Virolinho. Tá com esse cara. Virolinho. Meio nas datas. Aí o cara é judeu, né? Nossa. Não. Olha, ô Caio, obrigado pelo seu e-mail, gostei, é sucinto e é objetivo, cara. Muito obrigado aí, espero que você goste do nosso podcast, a gente é desse jeito mesmo, a gente fala um monte de merda e tudo se dissolve num mar de merda. Ô Queiroz, por falar em merda, mar de merda, defecagem, eu quero pedir que você leia o último e-mail da noite. Nossa, mano, caralho, você não vai ver, pra essa... Calma que vocês vão entender. Não, vocês vão depois entender. Depois vocês vão ver, depois vocês você vai se ver com ela. Esse e-mail é da Laís... E o assunto é Conspiracast número 25. E aí vem a mensagem dela. Ela mandou assim: Hey, pessoinhas! Nossa, esse defec aqui me lembrou o vídeo 100 palavras para defecar. Segue o link. Ó, pode pôr na descrição aí. Senhora, tá que pariu. Por isso que eu lembrei de merda. O Igor não coloca os links e a Laís coloca, né? Acho que isso é uma crítica. Ah, cara, acho que você podia olhar as outras postagens pra ver se não tem link, né? Meteoro de... Corte rápido. Faca. É Tramontina. Uou, já um corte rápido. Cara, caralho. Posso continuar? Para com o e-mail. Bem, estou fazendo matemática na Unesp de São José do Real Preto. Ela falou Real Preto porque ela sugere que aqui é o inferno. Bom, adorei o podcast de vocês sobre este tema. Muito bom. A matemática é linda. E para mostrar que não tem somente coisas sérias, mas também coisas engraçadas na matemática. Em 1993, Robert Fade, eu não sei falar o nome dele, um americano de Greenville, Carolina do Sul, calculou a exata probabilidade 1 para 710 quatrilhões, 609 trilhões, 175 bilhões, 188 mil, milhões, 288 mil para 1 de que Mikhail Gorbachev fosse um anticristo. Isso foi tá uma certo. Piada, gente. Podem rir agora. E acreditem, ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Ou, Nobel não, desculpa. Ele ganhou um prêmio por isso. Hahaha. Mas não foi um prêmio comum, é claro. Ele ganhou o prêmio Ig Nobel. É tipo um prêmio Nobel para pesquisas científicas inúteis. Alguém conhecia esse prêmio Ig Nobel? Eu já ouvi falar. Acabei de conhecer. Prazer. Ah, aguardo a demonstração do Teorema de Goldman, feita pelos amigos matemáticos Pinguim e Arakaki, também conhecido por vocês como Japinha. PS, eu gostaria de saber onde posso fazer o download do CD Flight of the Raven. Bom, alguém quer comentar sobre o e-mail da Laís aí? Ah, eu quero comentar que eu mandei pra ela o CD e Rio Preto está quente mesmo. E o Mikhail Gorbachev é o da mancha na testa, né? Disseram que ele era o anticristo porque ele abriu o regime comunista. Que nós não gostou muito disso, fiquei sabendo. Eu não sei quem que é Mikhail Gorbachev, não faço ideia de quem seja. Enfim, né? Obrigado, porque Laís, pelo seu. Ninguém agradece as porras dos e-mails. Eu tenho que agradecer tudo, porque ninguém é educado. Ô, Laís, valeu aí, obrigado. Volto sempre. Aí, o Tanicho sabe fazer as coisas. Viu? Obrigado, Laís. Muito obrigado pelo seu e-mail. E sobre a demonstração do Teorema de Goldman, você é trivial. Fica a cargo do leitor. É trivial. Tá inclusive na vitrine o enunciado dele, né? O enunciado tá na vitrine do programa. Pergunte a nós mesmos. É isso. Agora tá engrenando esse quadro. Recebemos perguntas aqui dos ouvintes. Eles tiveram dúvidas e recorreram a nós. E eu preciso falar um negócio pra você, Igor. O quê? Os perguntas a nós mesmos anteriores eram só de zoeira, né, cara? Uhum. Era pra denegrir a imagem dos participantes. Inclusive, contei uma história de vida minha que acabou com a minha índole. É, eu indiquei uma música muito legal pra vocês ouvirem. É, realmente. Inclusive, mas agora, do Lucas deu muita merda, né? É, obrigado, viu, por lembrar desse fato da minha vida. Mas o pergunta de nós mesmos agora é meio sério, né, Igor? É sério, é com um cunho econômico. Eu vou ler aqui e vocês deem as suas respostas. É do Chris Henne lá. Ele diz aqui assim, ó. Aproveitando, essa é uma pergunta para o Pergunte a Nós Mesmos. Eu fui demitido hoje, motivo de eu ter o tempo pra enviar esse e-mail. Aí você lembra que ele falou que ouviu o nosso programa no serviço, né? É que foi demitido por causa da gente. Nós provocamos a demissão de mais um. Mais um. Ele tava ouvindo o Conspiracast, o chefe falou, que porra você tá fazendo aí? Pegou o fone de ouvido dele, pôs na orelha. Tava lá. Essa bosta. Não. No mínimo ele botou, a hora que ele botou o fone na orelha, ele tava lá. Então, mas eu fui lá cozinhar um ovo, já pra trás. Aí, né, ele diz aqui assim, que o acerto dele deu R$4.000. Aí ele pergunta aqui, ó, o que vocês porque bebi um pouco mais de velódico. O que vocês me aconselharão? Aplicar em fundo nacional, aí ele diz, rentabilidade boa a médio prazo, pôr na conta poupança, rentabilidade baixa, porém saques a qualquer momento, ou ostentar comprando um PS4 por R$2.500 e o resto em jogos. Valeu, desde já agradeço. Se é que vão responder. Se ofendi alguém, que fique claro, não foi a minha intenção, gordo de tanga vermelha. O tamanho nunca vai ser lido, mas gostei. É isso, falou e tchau. Ai, maluco, cuidado com o que você fala, hein? Eu te meço essas palavras. Fala aí, se responde desse então, pergunto nós mesmos. Onde que o cara deve investir o dinheiro dele? Eu acho que ele tinha que dar pra gente esse dinheiro, né? Como forma de agradecimento. Mas, respondendo sério, eu acho que ele deveria aplicar no Fundo Nacional, porque mesmo que ele não vá ter esse dinheiro por agora, talvez ele não poderia ter mesmo, só tem esse dinheiro porque foi demitido. Então, imagine que você não tem ele e aplica lá e se tem uma rentabilidade boa a médio prazo, cara, continua com o que você tem e esquece esses R$4.000. Quem sabe você não consegue pegar, sei lá, 5, 6. Não sei como é que funciona tudo nos seus dados. Mas, tem sempre a possibilidade de comprar um PS4, né? É uma boa possibilidade, diga-se de passagem. E vocês, o que vocês querem aconselhar ele aí? Quando eu falo, Rafael Tanish, você que tá participando do Pergunte a Nós Mesmos, o que você responde pra ele? Money Talks. Ok. Não, pera aí, eu vou mandar pra vocês explicando o que é Money Talks. Ou se não, Chris Henne, vai num puteiro, que esses R$4.000 você vira um rei lá. Dá muita felicidade. Comprar muitas drogas, muitas bebidas, corta isso. Não, eu discordo do Igor, acho que você tem que pôr na poupança aí, com rendimento baixo, e dinheiro lá pra você poder, qualquer cagada, você já ter o dinheiro lá. Deixa rendendo, sei lá, arranja um outro emprego aí, tal. Compra umas putas. Se nada der certo, você começa a dar aula, pá. É o jeito. Editor de podcast, né? Ok, eu entendi. Obrigado, Tanish. Obrigado, Tanish. É isso aí mesmo. Pô, entendido, mano. Link tá na descrição. O link tá na descrição. Eu nem entrei nessa porra. Ah, você precisa entrar? Não, mas agora, falando sério. Torra, velho. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã, tá ligado? Carpe diem. Nossa, que bosta. Come caviar, cara. Come caviar, mano. Nossa, um velho. Caviar, mas... pinguim já pensa em comida, velho. Não, cara. Tipo, deve ser ruim pra caralho, mas é muita ostentação. Você chegar num restaurante, sentar, você vai comer, sabe, uma colher de sopa de caviar, mas você vai falar... De café de caviar, mas você vai falar, eu quero caviar. Vai gastar os R$4.000. É, para. Se eu fosse pra torrar meu negócio, eu comprava um porra no Play 4. Da felicidade por muito mais tempo, né? Felicidade, você come e acabou já. Cara, compra uma Honda Bis. É, felicidade. Aquela porra nem deve ter gosto, aquele caviar do caralho. Nossa, R$4.000 você investir em Honda Bis, você vai andar até o resto, até você morrer, cara. Caralho, você vai comprar uns 15 Honda Bis. Mas acho que alguém pegou o ar, então eu vou passar pra próxima pergunta. Falei, nossa, cara, sou invejoso. Né? Eu ainda não respondi, seu filho da puta. Ah, mas é que a gente só botou os caras importantes pra responder. Vai lá. Não, vai lá. Fala aí então, pinguim, filha da puta. Não, fala aí, que você sabe. Já respondi, cara. Não, filha da puta. Ah, também não quero falar, seu viado. Babá. Outra pessoa aqui. É o e-mail da Laís. Ela diz aqui: eu sei que estou atrasada para esses clichês de ano novo. Mas lá vai uma pergunta. Qual foi a coisa mais incrível que aconteceu com cada um de vocês no ano de 2014? Continuem com um ótimo trabalho. Beijos. E um emoji com aquele olho japonês lá. coisa mais incrível. Cara, eu tirei 10 numa prova da matemática da Unesp, cara. Tudo bem que era de uma política... Falar. Era de uma matéria educacional, uma matéria... Era. Pedagógica? Era. Mas tirando o Queiroz, eu fui o único 10 da sala. E o Queiroz não conta. Eu queria perguntar pro meu amigo Rufus qual foi a coisa mais interessante que aconteceu com você em 2014? Cara, eu tô pensando aqui. É que foram tantas coisas. Vai, pergunta pro Tanish enquanto isso eu vou pensando. Olha, o cara fez mimimi da última pergunta, aí dou a oportunidade, o cara me faz um negócio desse. Mas vai, Tanish, qual foi a coisa mais incrível que aconteceu com você em 2014? Comic Con, se pá. Ok. Sussim. Queiroz, qual foi a coisa mais incrível que aconteceu com você em 2014? Ah, cara, nada, minha vida é uma bosta. Não. Os caras em depressão, né? Ah, não tem porra nenhuma acontecendo na minha vida. Porra, esse ritmo não haverá 2015, né, cara? Cara, não sei se eu vou viver amanhã, acho que eu vou gastar meu dinheiro comprando o Play 4. Comprando as coisas mais... E se cortando, tá ligado? Nossa. Não, a coisa mais incrível que me aconteceu em 2014, cara, é difícil pra mim avaliar a incredibilidade das coisas. Mas, sei lá, se eu vou falar, acho que foi ter um projeto que cresceu bastante como o ConspiraCast. Sei lá, pode ser a coisa mais incrível que me aconteceu em 2014. Napalm finalmente ficou pronto, né? É, o Napalm também, mas teve um em 2013 também. Então, se ficar... Napalm, eu tô esperando uma música aí, né, pra gente... Mas, enfim. E você, Igor, meu amigo? Ah, a coisa mais incrível foi ter tido a ideia e compartilhado a ideia do ConspiraCast com meus amigos. Não acontece muita coisa além disso na minha vida, mas acho que foi a coisa mais incrível. Eu finalmente botei o meu projeto de podcast pra frente e consegui realizar, e até agora tá indo muito bem. Cada vez melhor. E você, Rufus, já se decidiu já? Já me decidi. A noiva tá pronta. A coisa mais incrível que aconteceu em 2014 foi realmente descobrir o que realmente vale a pena pra mim e dar valor a elas, porque não quero esperar perder aquilo pra começar a dar valor. Não, só quero dar a dica aí, só isso. Entendi. Muito obrigado pelas perguntas que vieram. Eu achei um nível filosófico que o Rufus falou pouco, mas falou bonito. Eu não entendi nada. E assim. Você virou amigo do cara que te chamou de gordo, né? Esse quadro ficou um tanto quanto triste, filosófico e reflexivo. Mas voltando pro nosso clima de podcast, né? Voltando pra gente ser idiota, né? Como é que eu faço pra mandar um porra do e-mail pro ConspiraCast? Se você quiser mandar um e-mail, Queiroz, você entra no site, lá no menu tem uma aba chamada Contato. Você clica lá e você vai ver um belo formulário de e-mail que eu mesmo padronizei e personalizei. Você consegue mandar o seu e-mail por lá, você pode colocar seu site, seu endereço. Você pode não se afobar. Você pode... Você inspirou em alguém, ô Igor, pra fazer esse formulário? Não sei. A vida, né, é uma caixinha de surpresa. Você pode mandar o e-mail por lá, ele tem o corretor, que eu não sei até hoje que corretor é esse. Mande por lá. E se você não souber usar o... Se você não quiser entrar no site, Queiroz, o que você faz? Aí, o que você faz? Você manda um e-mail para contato@conspiracast.com.br. Manda seu e-mail por lá, seu assunto e tal, e manda um e-mail. Pode ser igual do German lá, ou pode ser igual do Chris René, criticando cada um dos integrantes. Mas eu vou perguntar agora... Tá, né? O cara tá no ar do caralho, né, velho? Depois de alguém chamou ele de metido, ele ficou com um ar? Ó, mas se você quiser fazer uma pergunta pro... Uma pergunta... Vai tomar no seu cu, deixa eu falar, cara. Então vai, ô garoto do ar. O que faz pra mandar uma pergunta pra nós aí, ô caralho? Ficou putinho, cara. Ficou putinho, virou compressor, tá ligado? Pra variar, né? Você pode mandar um e-mail para pergunte@conspiracast.com.br. Aí você pode mandar aquele pergunte para nós mesmos. Você pode perguntar o que você quiser. Você tá com dúvida se você comprar calcinha vermelha, calcinha preta? Você pode perguntar pra gente que a gente vai responder pra você. E se eu não tiver o QI suficiente pra mandar um e-mail para o ConspiraCast, minha vida se resume a acordar e reclamar do calor no Facebook. Como que eu faço pra entrar em contato? Você vai acessar seu Facebook, você pode pesquisar o ConspiraCast lá na barrinha de pesquisa, aperta a lupa, dá enter, reza pra Jesus ou Beuzebu, o resultado vai ser o mesmo, você vai cair na nossa página. Essa página você vai ter o que lá? Você vai ter os nossos artigos, os nossos Conspira News, nossas variedades, os nossos podcasts e a nossa promoção principal. Que promoção que é essa, Queiroz? Ah, nós temos duas promoções no site, mas a principal homenageia, que na verdade não é uma promoção, mas é um programa que a gente faz aí de tempos em tempos, que a gente homenageia podcast nacional, né, Igor? A gente escolhe aí, a gente pega, vocês, os ouvintes, vão dar lá a contribuição, fazendo sugestões de podcasts que eles querem ver homenageados. E aí vocês votem, e o mais votado será homenageado pelo podcast aqui, o ConspiraCast, com muita honra e muito prazer. Isso, e só pra... é sempre bom afirmar, votem lá, viu? É bom falar como é que tá o podcast aqui, porque teve uma atualização. O MRG tá com 3 votos, Tosco Chanchada com 2, o Mundo Freak tá com 2, o Braincast tá com 1, ChupaCast com 1. Chupa ChupaCast. O Pauta Livre News tá com 1 voto e o Metrografias com 1 voto. Então, entrem lá, votem, curtam se algum desses daí é o que você gosta, se não é, comente. E assim você vai aumentando o número de votos e quem sabe a gente não homenageia o programa que você quer, hein? Que podcast que eu posso votar? Qualquer um? Então, você não pode votar em 2, que foram os que a gente já fez, não tem sentido fazer de novo, né? Que é o MonaCast, o Verdades Absurdas, que é uma série do Overcast. Então, esses dois não valem porque já foram feitos. Mas que outras promoções tem no site aí, Rufus? Que outras promoções que tem, Gabriel, Pinguim? Bom, a promoção que eu tô conhecendo aqui é uma promoção bonita, que você, ouvinte, vai mandar um e-mail pra gente, sucinto e rápido, dizendo pra gente o que você vê do ConspiraCast. Em geral, o que é o ConspiraCast pra você na sua vida? O autor da melhor frase vai ganhar um prêmio supimpo e bacana. Que é participar do programa. Que é participar de um programa que a gente vai escolher o tema, mas você vai participar, ouvinte. Agora, ô Queiroz, essa frase que eu vou fazer, ela tem que ser como? Grande, gigante ou o quê? Não, tem que ser curto e grosso. Manda na lata mesmo o bagulho, uma frase, no máximo 10 palavras, e fala o que você acha da gente. É, pra poder mandar mesmo suas palavras, tio. Aqui é malandrão. Você pode fazer que nem... Eu sou malandrão. Ah, não. Você pode fazer que nem o Chris René, mandar umas palavras temáticas. Por exemplo, o cara classificou a gente como o South Park, praticamente. Que o cara mandou eu gostei, achei legal. Bom, mas aí, ó, eu queria perguntar pra você, Tanicho, você que tá participando do nosso episódio, você também pode fazer um jabá teu aí agora, cara. Vai lá, mete o... Então, pessoas, você que está ouvindo o ConspiraCast nesse exato momento, você tem uma escolha. Isso mesmo, você tem uma escolha. Você pode parar agora... Não, mentira. Você Na verdade, não pode. O tempo é realmente curto. Se você pudesse ser sucinto, vai aproveitar, da melhor forma. Ô, Tanicho, é porque o tempo é muito curto, cara. Se você pudesse ser mais rápido, vai aproveitar melhor. Acabou o tempo, pronto. Vamos pro próximo. Olha aí. É brincadeira. Vai lá, pode falar. Então, você que tá ouvindo o ConspiraCast agora, que é um podcast com conteúdo um tanto quanto diferente, eles falaram que a gente é agressivo, mas a gente não é porra nenhuma, que às vezes atrasa, mas tudo bem, não tem problema, porque a gente garante os ouvintes fiéis do nosso conteúdo bom, e... Ou então vocês devolvem o dinheiro de volta? Ou a gente devolve o dinheiro. Então, você que está ouvindo, assim que você terminar de ouvir esse podcast, esse ConspiraCast, você vai em www.whatevercast.com.br e vai lá na abinha Podcasts e conheça o Whatevercast. Podcast um tanto quanto diferente do ConspiraCast, porém, com a mesma irreverência, talvez, e vários palavrões também. A gente não fala palavrão aqui, cara? Tá queimando o pessoal todo aqui. Posta um negócio desse aí. Caralho, você tá falando que quem fala palavrão aqui nessa porra, tio? Não, sabe que uma vez... Eu sou malandrão. Uma vez mandaram um e-mail pra gente falando que a gente falava muito palavrão. A gente acabou nem lendo esse e-mail no ar e foda-se. A gente teve vontade de alguns e-mails que a gente recebe, a gente não lê, mas a gente lê todos, até os fake, né, Igor? Até os fake, a gente lê até bem fake aqui, você viu? Então, eu tô preparando um e-mail falando nisso, mas depois vocês vão saber no próximo. Acho que vai identificar agora. Mas acho que com essas informações é pra ir pro tema, né? Eu acho que sim, pelo amor de Deus. Vamos pro tema. Ai, text da fogo. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Eu gostaria aqui de começar elucidando essa nossa conversa para poder dizer que nós discorriremos, sei lá, vai, eu não sei falar difícil. Mas nós vamos falar sobre comunicação. Muitos dizem que a comunicação é se fazer entender. Seja qual que é a forma que você falar, não tem problema. Você só precisa passar a ideia. Mas muitos não concordam. Qual é a opinião de vocês sobre isso? É, eu vou pedir aqui a opinião do nosso amigo Tanisho, porque ele é um cara que fez um curso que tem comunicação no nome, né? Então, não é isso, Tanisho? Sim. Caralho, cara, eu tô aqui empolgado. É, você fez um curso com comunicação. Vai tomar no cu também. Ou você, Rufus, que é um cara que sabe mexer com as palavras. Mete o pau. O que você acha que é comunicação? Tá ligado? O Tanish já tá editando o próximo Whatevercast. Não, tô mandando um e-mail pra vocês. Vai, vamos lá. Bom, o que eu acho da comunicação? Você não pode falar de qualquer jeito, cara, infelizmente. Porque tem muito filha da puta que é preconceituoso e se você falar muito errado ou muito certo, o cara vai simplesmente desconsiderar o que você fala, simplesmente pelas palavras que você usa. Por exemplo, o nosso amigo Queiroz. O argumento do cara é ficar falando dos erros maternos da nossa língua mãe. É, isso não, é totalmente... Não, mas o erro não é da língua mãe, o erro é teu. Eu vou pedir uma coisa, guardem as facas. Não, mas agora falando sério, quando eu era menor, eu tinha muito problema com a oralidade. Como que é? Dialética ou oratória? Não, oratória que eu tinha problema. Porque eu tinha muita vergonha de falar, eu era introvertido, ainda sou hoje. Mas eu tento me expor a situações, inclusive um dos motivos de eu, entre aspas, ter me convidado pro ConspiraCast, ter aceitado aí o pessoal, é de poder falar que nem uma hiena. Mas é o seguinte, o conceito da comunicação, né? Você disse que não é todo jeito que a gente pode falar, que às vezes... Aliás, você disse que você não sabia falar muito bem quando era pequeno e agora você tá soltando mais, você tá soltando a franga, mas comunicação, por que que é importante a gente comunicar? A gente falar uns com os outros? Alguém tem noção do por que que isso é importante? Bom, eu imagino que seja importante porque você vai... A palavra comunicação pressa você... Puta, cara, eu não consigo falar o que que é comunicação sem comunicação. Não, o corpo, ele expressa muitas vezes... Você sabe que aqui nós temos. Agora nós temos várias pessoas que sabem falar e se comunicar aqui no podcast. Isso, Vince, é um exemplo de como não se comunicar. Mas ó, eu acho que eu peguei a ideia que o Tanish quis falar. Ele disse, claro. O corpo fala. Não importa se você está usando a oralidade ou apenas sinais de mão, de gestos. Você vai estar se comunicando. É claro que a gente está focando nesse episódio na comunicação oral, na dialética, na oratória. Mas o corpo por si só fala. Tanto é que tem aqueles negócios de leitura fria e como você perceber se uma mulher está gostando de você. Existe. Não é bem igual tem no site, mas... Programação neurolinguística, né? Programação neurolinguística, né? Programação neurolinguística, né? É, eu estudava isso, cara. E eu... Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Às vezes, o corpo não expressa exatamente o que você quer realmente dizer. E, às vezes, o silêncio também não. Então, eu acredito que as palavras, elas têm um poder muito maior do que a gente imagina, tá ligado? Shazam! Pode ser também, mas isso foi meio babaca. Variar, né? Qual a diferença entre eu ser meio babaca hoje e os outros episódios? Não, mas pra mim a comunicação é fundamental pro desenvolvimento do ser humano. Porque, pensa bem, por milhões de anos a humanidade viveu como os animais. E aí aconteceu algo que desencadeou o poder da nossa imaginação. Nós aprendemos a falar. E nós aprendemos a ouvir. E a fala, ela permite a comunicação de ideias, permitindo aos seres humanos trabalhar em conjunto. Assim a gente constrói o impossível. E pensa bem, as maiores conquistas da humanidade surgiram por causa da fala. E os maiores fracassos foi pela falta da comunicação. E não precisa ser desse jeito. As nossas maiores esperanças podiam se tornar realidade no futuro. Podem, com toda essa tecnologia que a gente tem à disposição. As possibilidades são ilimitadas. Tudo que a gente precisa fazer é garantir que a gente continue falando. Então essa, pra mim, é a importância da comunicação. Olha, você pensou nisso sozinho, cara. Cara, que sério? Pensei, cara. Tá isso, velho. Deixa eu ver aqui o Wikipedia que você tá lendo. Não, mas é... Isso é verdade. Pensei. Quem... Meu nome é Stephen Hawking, eu sou um físico. Não, mas isso é verdade, porque a comunicação, ela permite, lógico, né, uma comunicação, mas algo já não adianta nada entrar agora. Ela permite que você tenha uma base Nossa, entendi agora. Não, uma base prévia, assim, da língua. Porque você faz um som, sem uma fala ou uma língua. Isso quer dizer qualquer coisa. E uma tribo pode, sim, pode entender esse ou não. Agora, se você tem um idioma, você tem algo que já tá pronto ali. Então, você sabe que oi é oi e ponto. Assim como hi, assim como qualquer outra coisa. Então, a comunicação, ela se torna mais fácil com o idioma, eu acredito. Então, eu queria só deixar uma questão aí pra em pauta. Vocês já pararam pra pensar em como começou as letras e tudo mais? Escrita com cuneiforme, né? Mas assim, por que o A tem som de A, tá ligado? Isso é algo que eu vivo me perguntando, cara. Mas o A tem som de A pro português. O A. Ah, não. Ah, tá, lógico. Não. Não, é que você fazer a piadinha. Então, mas o que eu quero dizer é, nossa, por que aquela forma tem aquele som? Cara, porque eu imagino que é porque alguém fez esse som. E se fosse outro som, seria o outro som. Eu sei que parece óbvio, mas só seria o que foi. Não tem a possibilidade de ser outra coisa. Isso foi profundo. Alguém aperta a tecla SAP? Caralho, Rufus. Isso foi profundo. Não, é por isso mesmo, cara. Tipo assim, o meu QI é de 12. Como que você falou umas coisas dessas pra mim? Pra mim, a questão da comunicação é simplesmente uma necessidade de você passar uma mensagem, você pra outra pessoa, e precisa de um meio pra passar essa mensagem, sendo ela, sei lá, fumaça, você faz o sinal de fumaça, você acena com a mão. Enfim, o objetivo é mandar uma mensagem. Agora, a questão que o Rufus levantou bem no comecinho do episódio foi, você pode fazer isso de qualquer maneira? De qualquer maneira que você tentar se comunicar, vai conseguir passar a sua mensagem? Ah, dependendo da pessoa, depende do tipo de mensagem, do canal e do interlocutor. Isso, perfeito, perfeito. As aulas do Senai voltaram à tona aqui, ó, na cabeça. Senai compareceu, hein? Mas como assim, os interlocutores? O que eles precisam ter pra conseguir comunicar um com o outro? Tá, mas agora fala com os termos pra pessoa normal entender, porque eu sou embotado e não entendi. Tá. O que é interlocutor? Interlocutor é o cara com quem eu vou conversar ou pra quem a mensagem vai ser passada. No nosso caso... Mais simples. Tá, no nosso caso... Deixa eu falar isso no episódio. Tá bom. No nosso caso, nosso interlocutor é o ouvinte. Ele vai receber a nossa mensagem. É tipo você... Tá passando a nossa mensagem. Isso. É tipo você que de manhã, no domingo, ouve uma batida domingo na porta. De manhã. Na hora que você abre, tem um locutor falando: olá, senhor. O senhor tem um minuto pra ouvir a mensagem de Cristo? E você será o interlocutor da mensagem de Cristo. Isso se você não falar que você é do demônio, né? Exatamente. Tipo eu? Caralho. Ai, quem apareceu no episódio? Caralho, velho. Falando em demônio? Caralho. Oi, invocamos ele. Vai lá, comunique-se aí entre nós, ô ser das trevas. O que é comunicação, ser das trevas? É o contrário do que ele acabou de fazer. É. Isso é comunicação. É. Ser das trevas saiu, entrou aqui rapidinho. Gabriel, porra. Mas se os dois interlocutores, eles não conseguem, então, dois ou mais, né? Se eles não compreendem o mesmo código, se eles não entendem o mesmo tipo de linguagem, a mensagem não consegue ser passada, né? E acontece um ruído. Ah, eu lembro disso. Aê! Tá, pera, vamos traduzindo aos poucos. É, quando o Queiroz falou sobre código, pode ser considerado uma língua, português, inglês, espanhol, o que for. Caraca. Mas mesmo uma regionalidade. Porque se a gente pegar, por exemplo, o pessoal lá do norte e conversar com o pessoal do sul, eles vão acabar se entendendo, mas vai ocorrer o ruído, que nem o Igor comentou. O que seria o ruído? O ruído, Rufus, é quando ocorre a falha de comunicação. Pode se dar quando você não conhece um termo regional ou... Você não conhece a língua até. É a mesma coisa que eu falar assim: ô tio, você tá doidão aí? Você sabe o que eu falei. Só que. Suas palavras, parça. É. Nossa! Se você pega uma outra pessoa que não é muito desse ambiente mais funkeiro, ela pode não entender isso. Aí aconteceu o ruído. Ambas as pessoas falam português, mas houve um ruído por certos termos ou gírias não serem. Ou a malandragem exercida. Ou não tem a malandragem exercida aí. Não foi suficiente. Só pra complementar a questão do ruído, eu queria perguntar pro Tanicho, quando duas pessoas estão conversando e acontece o ruído, será que elas são capazes de entender que ocorreu um ruído? Ou pra pessoa que tá falando, tá tudo certo, ela explicou tudo certo, a pessoa que entendeu, às vezes entendeu meio errado, mas pra pessoa que escutou, tá tudo certo. E os dois acabam se odiando pro resto da vida. Isso que foi um ruído, disso? Né? Olha, pô, é muito, muito comprido esse questionamento, mas vamos lá. geralmente pra pessoa que falou, não existiu o ruído, né? Afinal, você tem uma caixa, digamos assim, uma caixa sonora, que é a sua cabeça, envolve toda a sua cabeça, então, consequentemente, você vai escutar perfeitamente o que você vai dizer. A não ser que você esteja de fone de ouvido e você tenha que gritar pra escutar a própria voz, mas aí, até então, você é um retardado. E de repente, esse ruído realmente pode ter essa má interpretação. Por exemplo, quem nunca brincou de telefone sem fio na escola? Porra! Esse é legal, né? Porra, então, saia lá! Você começa com uma informação. No final, você tem algo totalmente diferente. Por quê? Porque teve um ruído nesse meio. Alguma coisa ali não foi passada direito. Não, essa é mais ou menos assim. O gato bebeu leite, 40 alunos depois chegava, me caguei. Exatamente. E cada pessoa que passou falou exatamente o que escutou. Nesse caso, o ruído seria as pessoas que deturparam a mensagem no meio do caminho, saca? Sim, mas eu acho que as pessoas que estavam deturpando não sabiam que estavam deturpando. Não, depende. Então, não, depende. Tá. Se elas escutaram corretamente, exatamente, sempre tem um zoeiro no meio. Sim, sim. Então essa pessoa seria o ruído, entendeu? Sempre tem um zoeiro, mas se você faz isso numa classe de 8 anos de idade e chega, e sai, o gato bebeu leite e chega, me caguei, eu acho difícil ter um zoeiro numa sala de 8 anos de idade. Pode ser verdade, né? Você vai saber se o cara se cagou mesmo. Ele ouve. Ele só tá falando, gente, eu me caguei. Ele tá no meio de 40 alunos, ele é o número 20. Aí chega pra ele assim, o gato mia. Aí ele ouve, aí vai falar pro outro, de repente ele sente um bagulho lá e vai falar, putz, me caguei, cara. Putz, me caguei, cara. Aí os outros 20 todos ouvem certinho. Porque é sempre assim, né? O que é falado certo, ninguém ouve. A hora que você fala uma merda que não é pra ninguém ouvir, todo mundo ouve. Mas, por exemplo, um ruído na comunicação, o Igor, acho que foi o Igor que deu um exemplo perfeito. O cara do norte, de repente, tem algum vocabulário local que uma pessoa do sul não entenderia, saca? Mesma coisa de, você colocar um alemão e um japonês pra conversarem, cada um com a sua língua nativa, tá ligado? Você que só faz usufruir e tem mulher pra usar ou pra exibir, você vai ver um dia. Há sempre uma figura oculta. Tem um cachorro atrás. I have a dream. I never graduated from college. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu pai. Mas aqui eu, mudando de assunto, a gente sempre vê, aproveitando que a gente tem um especialista em propaganda e marketing aqui, a gente sempre vê falando, propaganda hoje em dia tá muito conspiratória, olha aí. Ela incentiva muito ao consumismo e existem mensagens subliminares e não sei o que lá. Muitos dizem que ela é usada como forma de convencimento. Vocês acham que a comunicação é útil como forma de convencimento? Sim e não. Então, já que você é um profissional, elucide-nos. Você falou questão da mensagem subliminar. Hoje, nós temos um órgão chamado CONAR, na propaganda, que é um órgão que, digamos assim, regulamentariza a propaganda no Brasil. Ou seja, se eles verem algo errado, eles não podem tirar, mas eles recomendam que você tire pra você não tomar processo e tudo mais. O CONAR é formado por publicitários. Por exemplo, mensagem subliminar. Não pode ter mensagem subliminar em propaganda hoje. E aquela do SBT que fica 2 segundos num frame, aquilo é subliminar ou é só idiotice mesmo? Aquilo lá é... aquilo é tosco, né, velho? Sei lá, cara. É uma mensagem boçal aquilo? Porque não tem sentido. Jequiti! 2 segundos uma mensagem subliminar. Cara, você tá no quarto escuro assistindo um filme do SBT, sei lá, Duro de Matar, e de repente, Jequiti! Porra, caralho, mano, dá um susto. Você não espera aquela porra daquele frame. Todas as mensagens subliminares, velho. Mas eu digo assim, você falou a questão da influência e tal. Eu acredito que a propaganda não precisa falar pra você compre, ou não precisa falar que provar que é melhor do que o concorrente pra convencer a você de comprar. Por exemplo, Coca-Cola vende um conceito, saca? Você não precisa ser convencido por Coca-Cola, saca? Ela não vende um produto, ela vende a felicidade. Ela vende a ideia, exatamente. E a Dolly? Vende o quê? O Dolinho? Cara, se eu te falar que Dolly funciona... Porque eles usam a zoeira a favor, né? Pior que não, cara. A classe que compra, classe E, compra Dolly. E aquilo lá atinge a classe E. Vou te falar que não, cara. Outro dia eu fui numa festa, pessoal classe A+. Desculpe. É, eles estavam tomando Dolly. Junto com Black Label e Blue Label. Ah, mas esses caras é muito zoeiro, né, velho? Não, véio? eu juro. Não, eles fizeram duas cagadas, né? Primeiro eles tomaram Dolly. Segundo, eles fuderam com Black Label e Blue Label. Eu juro, não é mentira isso. O povo vai falar, ah, tá inventando história pro programa. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi isso. Não, eu acho mentira. Que eles congelam a Dolly, depois eles, sei lá, misturam com farinha e depois cheira. E aí é chamado como êxtase. Nossa, os caras cheiram êxtase agora. Mas por que que você tava numa festa a mais, cara? Porque eu frequento ambientes assim, cara. Desculpa se a minha vida é assim, cara. Ah, não, tudo bem, né? No, na pista você é só mais um, né? É, porque na pista você é só mais um, mas quando você tá no camarote, você fica em evidência, cara. Desculpe. Enfim, né? Vamos deixar o Tanish terminar de falar? Vamos lá, Tanish. Continue sobre a Dolly. Não, a Dolly é um refrigerante focado no, na classe E, cara. E aquilo lá, apesar da gente achar ridículo, pessoas mais simples acham legal, sabe? E acaba funcionando, acaba atingindo. A gente não precisa... Na verdade, se você for pensar bem, a gente não precisaria ter propaganda da Coca-Cola hoje. Porque a Coca-Cola, por si só, vende, né, cara? Mas, por exemplo, se a gente for falar de questão de convencimento e tal, as propagandas estão cada vez mais pobres. Porque antigamente o Max Steel fazia tudo sozinho. Hoje tem uma mão segurando o Max Steel. É. Mas isso é por algum tipo de regulamentação? Ou... É, na verdade, sim. E, na verdade, eu falei algo que nem existe mais, porque hoje você não pode ter propagandas focadas no público infantil exatamente para não estimular o consumismo nas crianças. A criação da criança que vai transformar ela numa pessoa consumista ou não, cara. Não mas é uma propaganda de TV. E se a criança for malandrão? O que, que você diz? Ela meteu umas fitas aí. Se a criança meteu umas fitas durante a noite? Aí é treta. Note que não houve ruído nessa comunicação. Todo mundo aqui, né? Provém da malandragem, né? Mas vocês acham realmente que a comunicação pode ser usada como meio de convencimento? Existe, fora da propaganda, existe, cara, um emprego dessa? Depende tipo do público. Eu acho que foi isso o tempo. Eu acho que depende do público, porque o pastor Silas Malafaia, ele usa da comunicação pra convencer geral pra dar dinheiro pra ele. Não, isso é uma coisa, sim, é até polêmico a gente falar isso, mas isso é verdade. Não, cara, assim, líderes religiosos, esses mais pops assim, eles usam muito da comunicação, e inclusive até alguns fazem treino de oratória e de postura, de como você apresentar um discurso pra poder otimizar essa fala dele, esse convencimento da religião dele, ou seja lá o que for. Você acredita se eu te falar que se Steve Jobs estivesse vivo hoje, talvez os novos lançamentos da Apple fossem mais legais? Eu acredito que sim. Os produtos, exato. Eu até digo, os produtos poderiam ser piores, mas seja em hardware ou qualquer coisa que for. Mas ele sabia apresentar um produto muito bem. Magia, distorção da realidade. É praticamente isso que... Não querendo pregar um preconceito contra qualquer religião, lógico. Mas é isso que alguns pastores, infelizmente, acabam fazendo. Eles acabam... Só que, ao mesmo tempo, eles acabam aproveitando da ingenuidade dos fiéis. Ou da fé, né? Ou da fé. Apesar que fé em excesso, eu acredito que se torna ingenuidade, tá ligado? É a fé cega, né? Exatamente. Não, mas, Tânia, você tá falando da religião, mas isso não se aplica só ao meio evangélico, meio... Não, jamais. Crente, jamais. Como falar, né? Em qualquer outro meio que você for, você vai pegar alguém que vai ter uma oratória filha da puta... Eu me afastei de religião por causa disso, mas isso é pra um outro podcast. Inclusive, eu meio que me afastei de religião por causa disso. Boa parte, eu mesmo também Eu continuo com as minhas crenças, mas assim, a questão do líder religioso, eu acho que o único líder religioso que eu tô aceitando no momento é o Papa Francisco, que ainda assim meio que com o pé atrás. Ah, mas agora eu quero ouvir o que o Gabrix ia falar ali. Por que você se tornou satanista, Gabrix? Uma vez, eu tocava blues no Cruzilhada. Lúcifer não faz promessas, tá ligado? É por isso. Então, Gabrix, deixa ele falar. Pode falar, Gabrix. Cara, uma somatória de coisas que você vai tendo na vida. Perguntas não respondidas, pesquisas não satisfeitas, ideias não concluídas, é muita coisa. Ah, mas se o problema é pergunta não respondida, manda pro Pergunte Nós Mesmos. Ah, moleque! Mas, Rufus, agora eu queria perguntar pra você. Você acha que a comunicação, ela depende do cara que vai comunicar ou da pessoa que tá recebendo pra ser um meio de convencimento? Acredito que as duas partes são muito importantes. Do orador, de quem tá falando, de ter a sensibilidade, que tá coerente, e de quem tá ouvindo, perceber que tá indo pro caminho certo e questionar se é isso mesmo que ele tá entendendo. Então, mas a pergunta é, qualquer um um pode ser um cara com um discurso retórico? Por exemplo, qualquer um pode ser um cara que convence ou tem que depender exclusivamente do público? Nem o melhor orador do mundo pode me convencer a fazer alguma coisa se eu for minha cabeça feita. Com certeza, ué. Se você estiver cego com relação a alguma coisa, eu nunca vou conseguir te convencer por melhor que eu faça. Pelo menos é a minha opinião. Se você não quer... Por exemplo, você vê a minha imagem, já tem um preconceito com se eu sou um líder religioso ou se eu sou de algum partido e tento te ludibriar de alguma forma, mesmo que eu esteja falando a verdade e de forma coerente, com um discurso conclusivo, você pode simplesmente ignorar tudo que eu falei com a premissa de que não é verdade. E o seu pensamento não seria verdade. Isso acontece muito lá no PT, né, Queiroz? Conta como que é a gente lá, conta pra gente como é que é a vida na militância, cara. É, sabe o que é? Rola bem grossa, assim, cabeçuda, velho. Que isso, João. É por conta da questão da comunicação aí, que eu tinha falado, que eu tinha brincado do Silas Malafaia, mas eu falo, eu sou, não por conta das obras, mas de certa forma eu sou fã do Silas Malafaia e do missionário R.R. Soares. Com certeza. De vez em quando eu me pego pra assistir aquele show da fé do R.R. Soares, cara, ele tem um jeito de lidar com o público lá, que na boa, mesmo que o cara não esteja doente, ele vai acreditar que ele tá doente, que ele foi curado ali dentro. Mas aquelas efeito pessoas... placebo. Ele sabe... Não, as pessoas já vão pré-condicionadas a isso. Mas, por exemplo, se você assistir a entrevista de frente com o Gabi com o Silas Malafaia, você vai ver que o Silas Malafaia, ele tem uma forma de distorcer a realidade segundo o que ele quer, e que se você não tiver um senso crítico muito grande, se você não tiver conhecido do que ele tá falando, você cai na dele. Ah, ele é muito bom em ser mal, digamos assim. É, exatamente. Eu, por exemplo, eu admiro a oratória dele, mas eu não consegui assistir o De Frente com o Gabi por conta do que ele... Porque ele consegue argumentar de tal forma que ele deixa a Marília Gabriela, ele tira ela da compostura dela, cara. É, então, ela fica puta, cara. Ela fica... E eu assistia quase sempre o De Frente com o Gabi, foi a primeira vez que eu vi ela puta da vida com alguém. Isso acontecia bastante, não que eles tenham... Talvez ele pode até ter se espelhado, os sofistas. Mas, ó, antes de você começar, Igor, só pra... Põe no link dessa entrevista da Gabi. Ah, claro, claro. É uma entrevista de 45 minutos, uma hora, 45 minutos, alguma coisa assim. Não, mas vale a pena, cara, é foda. Você tem que ter estômago, né? É, então, mas isso acontecia bastante com os sofistas. Por que os sofistas eles eram? Eles eram gregos, filósofos, e eles se gabavam de conseguir... Filósofos não, eles eram sofistas, ué. Não... Você é burro, cara. Que loucura. Ué, dá na mesma, cara. Não dá não, cara. Respeita aí, humanas, pá. Então, eles se gabavam de conseguir argumentar contra qualquer coisa. Não por eles conhecerem todos os temas do mundo e do universo e de todas as galáxias, segundo o Huawei. Mas deles conseguirem dobrar as palavras e usá-las de uma forma que, na boca deles, o discurso parecia correto. E ele fazia você entrar em dúvida. Será que o que eu tô falando tá certo mesmo? Então eles se gabavam disso, de poder argumentar e ganhar qualquer discussão. Só usando as palavras certas, as palavras corretas, retas, sacando o que você tá falando pra depois fazer você se contradizer. Então, ideias predefinidas que te convencem, né? Isso, então talvez é um pouco desse treinamento que é usado hoje em dia. É quase o que o Sócrates fez, né? Só que ele fazia de uma forma um pouco mais porrada, né? Oh, bom, mas aí, isso aí depende de ter uma boa oratória e uma boa retórica, né, cara? As pessoas que têm esse dom, elas levam a maioria da população ali ou da região, onde elas quiserem. No bico, né? Mas ok, Ross, qual que é a diferença de oratória e retórica? Bom, vamos lá. Oratória é o dom de falar bem em público. Então, ser um bom oratório, um bom orador. Um bom orador. Ao contrário do que eu sou agora, você pode manda bem no oral, é isso que você falou? Que louco, tio! As palavras, mestre, as palavras, parça. Não, que isso, cara? Mestre, as palavras, parça. Que isso, rapaz? Não, deixa eu terminar de falar aqui. Não, eu, como eu não fui agora um bom orador, mas enfim, ser um bom orador é saber falar muito bem em público, se portar e ter uma confiança ali, com que você pode mandar suas palavras da maneira mais elucidativa, nossa, que bosta, da maneira mais correta possível. Agora, o que é a retórica? A retórica, ela é o dom de você usar a fala para convencer. E, geralmente, o dom de convencer as pessoas por que você quer, a retórica. Retórica é você falar, sei lá, convence o cara de algum jeito lá, do demônio, o Gabrix deve entender, que você convence as pessoas. Mas, assim, ter uma boa oratória, uma boa retórica é uma... sabe, é meio que uma relação ali de equivalência, né? Porque a pessoa, pra ter uma boa retórica, pra poder convencer as outras, tem que falar muito bem e levar as outras na lábia. E eu que achava que o cara com boa oratória é aquele que 5 horas da tarde virava um tapetinho pra Mac e rezava, cara. Tá certo, muito obrigado. Essa foi tua piada, Gabriel? Não, é sério, velho. Você demorou? Quantos anos pra... Cara, eu tô desde os meus 18 anos tentando fazer uma piada mais ou menos assim. Mas é que eu não esperava nada além disso. Carne é de carnaval. Há sempre uma figura oculta. Tem um cachorro atrás. I have a dream. I never graduated from college. Ela faz tudo sempre igual, me sacode as... Você falou de convencer pessoas e ser bom em oratória, ser bom em retórica, e isso nos leva a um outro tópico aqui da pauta, que são grandes discursos e grandes oradores. Porque na história, nós temos vários discursos legais e bons, motivacionais, do Martin Luther King, I have a dream. I have a dream. Tem o discurso... Por que a gente não faz assim? Põe alguns discursos aí pra gente analisar, pelo menos trechos deles. Começa com aquele do Lula na primeira posse, meu povo e minha pova. Meu povo e minha pova. É o marido e mulher, o povo e a pova. Então vamos lá, gente. Aqui eu tenho o discurso do Martin Luther King Jr., né? E eu vou ler aqui um pedaço dele. E vocês, como eu sou um cara que tem uma boa oratória, que puderam ver pelo que eu falei anteriormente, eu falei como é que foi. É isso aí que vocês entenderam. Sum cinto. E oratório, né? Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos essas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. E aí ele vai falando um monte de coisas aqui e no final ele fala: e quando isso acontecer, quando nós permitirmos o sino da liberdade soar, quando nós deixarmos ele soar em toda moradia, em todo vilarejo, em todo estado, em toda cidade, nós poderemos acelerar aquele dia quando todas as crianças de Deus, homens pretos e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo, perde a vez. Poderão unir mãos e cantar nas palavras do velho espiritual negro. Livre afinal. Agradeço ao Deus Todo-Poderoso, nós somos livres afinal. Achei que ele apelou. É um discurso muito bonito. Ele prega o fim do racismo e até diferente do Malcolm X. Não, apelou assim, no bom sentido. Eu acho que eles tinham todo o direito de falar isso, de correr atrás da liberdade. Melhor, não é liberdade, no meu ponto de vista. Da igualdade entre as raças e tudo mais. E que o que o Martin fez, na minha opinião aqui, foi tentar fomentar em todo mundo o mesmo espírito, um espírito que ele tinha. Ele falou assim, olha, todos nós somos iguais. Eu sinto as mesmas dores que você. Me dê a mão pra eu te ajudar. Eu acho que ele falou mais ou menos isso, assim. Eu quero que todos nós nossa, agora fudeu. Saiamos ganhando. Eu pensei quase isso. Na hora que ele falou, me dê a mão, eu quase continuei pra fugir dessa terrível escuridão. E aí, por isso que eu falei que eu acho que ele apelou, mas acho que nessa forma foi válido. Porque ele deu um grito de socorro, mas ao mesmo tempo ele quis falar que todo mundo também estava dando esse grito, né? E acho que ele foi muito feliz no discurso dele, porque ele falou de uma forma que ele conseguiu de fato fomentar. Tudo bem que todo mundo já estava carente por isso, mas ele foi preciso no argumento dele. E ele foi um pouco mais leve no seu discurso, porque ele não pregava a luta de raças, como o Malcolm X pregava. Não, ele pregava a igualdade entre as raças. Agora tem um segundo discurso aqui, que esse aqui é muito legal e lindo. Eu chorei, eu choro quando eu leio esse discurso. Emotions, choro sempre, por vários motivos. Que é um discurso da nossa presidenta. Ah, eu não vou ler essa porra, se fodam. Da nossa presidenta Dilma. E eu queria pedir pro recuso. Queiroz, nosso petista inveterado, leia esse discurso dela aqui. Esse aqui é o discurso dela, então. Obrigada, muito obrigada, obrigada. Eu, primeiro, queria dirigir um cumprimento aqui aos nossos prefeitos e às nossas prefeitas e dizer dizer que muito me honra a presença deles aqui hoje. E, em especial... Fudeu tudo que eu cliquei pra baixo, sumiu aqui. E, em especial... Uma vez que estou aqui na cidade tão querida que é Porto Alegre, cumprimentar nosso prefeito Fortunati e a querida, a primeira dama, Regina Becker. Ela fumava um Becker. Principalmente porque, se hoje é o dia das crianças, ontem eu disse que criança... O dia da criança é dia da mãe, do pai e das professoras, mas também é o dia dos animais. Que porra é sempre essa? Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás, o que é algo muito importante. Então, cumprimento também pela sua dedicação, Regina, a esta causa. Ah, não, cara. E ela falou isso, cara. Uhum. Tá? Cara, termina aí. Não, acabou, é isso. Não, é isso. Acabou. É isso, né? Só pra deixar claro, tem outras partes, mas só isso aqui já é uma pérola. Eu gosto da parte da figura oculta. Há sempre um cachorro atrás. Que é uma figura oculta. Ah, me lembrou The Rake. Nossa, nem fala do The Rake. Cara, esse você... do Jobs, se vocês me permitirem, eu gostaria de ler, porque não. Eu fico emocionado com esses É isso que eu ia falar. Nosso amigo Tanish, que é fã... Ele é fã, não. Ele é fanático e religioso da Apple. Gostaria de pedir pra você ler o discurso. Ó, eu vou pegar a parte que eu mais gosto desse discurso, ok? Tá, qual que é a parte? Minha terceira história é sobre morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma citação que dizia algo como: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia terá razão. Isso me impressionou e nos 33 anos transcorridos, sempre me olho no espelho pela manhã e me pergunto: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu desejaria mesmo estar fazendo o que faço? E se a resposta for não por muitos dias consecutivos, é preciso mudar alguma coisa. Lembrar de que em breve estarei morto é a melhor ferramenta que encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo, fracasso, desaparece diante da morte, que só deixa aquilo que é importante. Lembrar de que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar armadilhas de temer por aquilo que temos a perder. Não há motivo para não seguir o seu coração. Não, inspirador, cara, vou te falar. Achei não conhecia, realmente. Ah, o Jobs mexia muito com esse lado mais sentimental, de realmente despertar a paixão. Tanto que foi feita uma pesquisa que comprova que as pessoas que têm produtos da Apple são apaixonadas pelos produtos da Apple, sabe? É, na apresentação, ele não apresentava um produto. Ah, esse aqui é o iPhone, ele é um i com um fone, você pode fazer um monte de coisa nele. Não, ele fazia você amar aquele produto, ele desenvolvia Exatamente. De uma forma que isso aqui é a nova revolução. Você tem que ter um desse, porque não é só um celular, isso aqui é um amigo seu. Por mais que não fosse grande coisa, por exemplo, o primeiro iPad, você não podia fazer grandes coisas, mas você amou. Por quê? Porque foi o Jobs que apresentou pra você. Não, você amou se você tivesse dinheiro pra comprar. Eu, pobre mortal, não tinha porra nenhuma, não amei porra nenhuma também não. Cara, eu não vou falar algo então, senão eu vou ser muito babaca. Eu não tô conseguindo achar a parte escrita desse discurso, mas é o discurso da ex-prefeita da minha querida cidade, Ribeirão Preto, que eu me orgulho muito dele, a Darcy Vera, e ela falando no dia 7 de setembro, fazendo sobre a independência, e ela diz assim, tem um trecho que ela diz, porque quando Tiradentes, às margens do Rio Ipiranga, proclamou a independência do Brasil... Sim, ela... Ah, não. É, exato. Ela diz algo assim, tá o link aqui, o Igor vai colocar o link no Eu tô colocando, no mano. No post também. Foi? Não, só tô falando de novo. Quem quiser ouvir, ouça. Mete essas palavras, tio. Porque assim, eu sou de Ribeirão Preto e isso é um insulto impossível de aceitar e que fere muito o meu orgulho germânico. A Darcy Vera chutou os ovos, cara. Tem mais algum discurso aí que é um dos marcantes da humanidade, Igor? For millions of years, mankind lived just like the animals. Then something happened, which unleashed the power of our imagination. We learned to talk. We learned to listen. Speech has allowed the communication of ideas, enabling human beings to work together. To build the impossible. Mankind's greatest achievements have come about by talking. Talking. Its greatest failures by not talking. It doesn't have to be like this. Our greatest hopes could become reality in the future. With the technology at our disposal, The possibilities are unbounded. All we need to do is make sure we keep talking. Queria que vocês, meus caros confrades podcasticos, me dissessem... Me elucidassem. Me ilustrassem outros grandes oradores que vocês consideram aí. Da atualidade, você fala? Não, digo, da vida. De todos os tempos. Sócrates, um dos melhores oradores que eu já ouvi dizer, derrubava por terra qualquer crença que o cara tivesse, se ela tivesse errada. Ele era foda. Sócrates. Jogou muito no Corinthians também, né? Pouca pra caralho, mano. Nossa, na seleção brasileira também. Ele era bom de bola, né, velho? Isso, demais, demais. E vocês aí, gente? Quem Olha, mais? Eu queria proclamar aqui o nome do Sun Tzu, o cara que escreveu A Arte da Guerra. Ele provavelmente não era um bom orador, mas tinha uma retórica que arrebentava qualquer um. Se você lê em voz alta o livro dele, talvez você ache um pouco chato. Mas se você colocar na balança o que ele tá falando, é assim, hoje esse livro é usado pra praticamente tudo. É quase uma bíblia. Não, de certa forma ele funciona como uma bíblia. Você abre ele, lê um parágrafo e fecha. É, cara. Não sei, aí você reza. É, e você vira pra China. E você, Igor? Um grande orador pra você. Eu tenho um na minha cabeça, mas não posso falar porque não tem como me justificar, mas Churchill. Eu acho ele um grande orador. Na época da guerra, ele sofreu porque ele foi desacreditado, porque ele errou umas ofensivas lá, então ele foi meio que zoado até. Só que depois, quando ele assume e tem o trabalho de quase que sozinho resistir ao Reich, ele tem um discurso muito bonito de motivação. Tem o discurso dele, Pantinho? Tem, peraí, é fácil de achar. Na minha opinião, aliás, o Rafael Tanish já falou o orador que ele considera ou não? Tem mais algum? Não, na verdade tem... Na verdade teria mais dois, mas você já falou de Stephen Hawking. Eu só queria fazer uma observaçãozinha sobre Stephen Hawking, que assim... Eu acredito em Deus, não sou religioso, mas acredito em Deus. Só que Faço a forma dele, como ele fala da não existência de Deus me impressiona. Claro que o cara não tem discursos e discursos, mas o Abraham Lincoln, cara. Abraham Lincoln, realmente. Ele tem citações, assim, muito boas. Você falou das citações, um outro grande orador era o Einstein, né? Ele tinha uma retórica muito filha da puta. O Einstein, pra mim, também era um grande falastrão. E agora eu quero puxar um aqui. Pera aí, o Queiroz, não falou o super ultra mega orador dele, além do Hall? Puxa aí. Depois! Já. Então, eu queria falar de um que vai ser polêmico, mas que a gente não pode negar que mudou o século XX. Tá vendo, Stalin? Não, também. Mas é Adolf Hitler. O cara tava pensando nele. Puta, os caras se revelam uma hora ou outra. Não, mas sem não, brincadeiras concordo, à parte, sem brincadeiras, o concordo. Século XX foi mudado por conta dele. Muitas coisas que aconteceram, até por conta do Stalin, por conta do... Na verdade, até por conta do Marx, o século XX se desenhou basicamente por conta desses caras aí. Pelo bem ou pro mal, eles usaram o discurso e usaram de uma forma grande. Porque senão não tinha feito o que fez. Fora a forma como ele usou o marketing, né, cara? A propaganda. A propaganda dele era foda. Eu não sei se é verdade isso, mas eu ouvi dizer que na Alemanha a palavra propaganda teve que ser substituída depois. Isso eu já não sei dizer, mas que ele usava de uma forma, assim, com maestria, é fato, né, cara? Vou falar alguns oradores agora que eu também considero bastante. Um deles é o Maquiavel. O Rufus falou do Sun Tzu, né? Uhum. Que é um orador, só que escrito, digamos assim. E o Maquiavel também, né? Com o livro dele. Não que eu esteja apoiando algumas ideias do livro dele, mas o Príncipe é um livro foda. Eu posso citar um trecho aqui do Maquiavel? Por favor, faça o que você quiser. Tem um trecho que eu gosto muito, que eu acho muito curioso, na verdade. Que ele fala mais ou menos assim. Que ele tá conversando sobre a diferença entre ser amado e ser temido na época de guerras, dos reinos e tudo mais. E ele fala que ser amado é muito mais confortável, é muito mais gostoso e tudo mais. Mas ser temido é muito mais seguro. E eu tava pensando nisso, né? Achei muito engraçado porque às vezes a gente quer ser amado, mas a segurança do medo é muito maior. Quer um exemplo real? Barack Obama. Aí você me pergunta por que que eu falei isso. Por que você falou isso? Porque assim, ele é um cara que foi carismático, querendo ou não. A gente no Brasil aqui, eu não sei vocês, mas eu queria votar no Barack Obama, eu confiava nele. Sim. Sim, com certeza. Então. Principalmente porque ele era o primeiro preto muçulmano a tentar ser... quase conseguir ser presidente dos Estados Unidos, não, né? Quase não, ele quase conseguiu não. Ser presidente. Não, na época. Vamos lá, vamos não sei se você sabe, mas vamos por parte. Peraí, ó. Você falou que você queria ter votado no Barack Obama. Na época que você queria ter votado nele, lá atrás, ele era o primeiro preto muçulmano a fazer isso. Ah, ele é muçulmano? Rapidão, o ouvinte que tá ouvindo. Bom, a pessoa que tá ouvindo agora se pergunta, quando será que esses caras gravaram um podcast? Em 2001. Em 2000 a gente gravou. Nossa, isso. Vocês viram que caiu duas torres hoje? É, hoje, né? É. Olha os caras com o humor negro. Não, então, mas aí ele era um cara amado, legal, tudo. Fez um monte de coisa bacana, diferente até pros Estados Unidos. Mas aí veio o negócio do Bin Laden. E ele foi lá e mandou matar o Bin Laden. Muita gente achou que aquela atitude não condizia com a... Personalidade afável dele. Nossa! Então, Gastou o léxico. É imponderável, cara. Então, muita gente não achou que aquilo lá não condizia. Dizia. Então, isso daí, eu lembro até hoje dessa filosofia, é um exemplo do Maquiavel. Ele era amado, mas quando ele precisou ter uma atitude para com que ele fosse temido, isso foi tido como estranheza. Então, faz sentido. Filosófico. É. Aí ele veio espionar a Dilma. É, não, outro, aí Dilma ficou oculta, que é um cachorro. Atrás da Dilma sempre tem um cachorro. Mas, gente, é outra coisa aqui. Pô, a gente falou aqui agora, Igor, de grandes discursos e de grandes oradores, né? Ah, deixa eu só falar do Churchill, que eu achei. Ah, tá. Então faz aí, depois você se vira na edição. E ele diz aqui, ó, nós lutaremos até o fim, nós lutaremos na França, nós lutaremos nos mares e oceanos, nós lutaremos com crescente confiança e crescente força nos ares, nós defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo, nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nas pistas de pouso, nós lutaremos nos campos e nas ruas, nós lutaremos nas montanhas, nós nunca nos renderemos. Bonito, é bonito, você tem que... I have a dream. I never graduated from college. Não pode ser contestado que eu acho que o maior orador que já teve na Terra até o momento, eu falei do Sócrates, mas acho que o maior de todos foi Jesus, que há 2000 anos, faz 2000 anos já que o discurso dele reverbera. Nossa, eu acho que eu falei errado, mas vamos nessa. Tá certo. Tá certo? Eu tenho certeza quando a gente vai gravar o podcast, vocês pegam seus monóculos e seus chapéus e sentam numa cadeira ali tomando chá com a sua... Com o dedinho midinho apontado pro céu. Eu vou usar isso aí. Se você parar pra ver... Os discursos de Jesus, eles eram de um tanto quanto simples até, eles eram figurados, mas eram simples de entender, é que o povo gosta de interpretar tudo, e ele transcende as eras, cara. Ele tá até hoje aí sendo propagado e continua que todo mundo, a grande maioria do mundo, segue o discurso dele. Menos o Gabrix e os seus seguidores, né, Gabrix? Fala aí. Menos o Gabrix. Que segue aí o Anjo Caído. Como é que é isso aí, Gabrix? Não, vamos. É uma coisa muito louca. Não, mas você falou de Jesus, Gabriel. A gente temos que abranger o máximo número de pessoas possível. Outro grande orador também foi Maomé, também foi Moisés, para várias religiões. Exatamente. De livros religiosos. Buda, Dalai Lama, Gandhi. São líderes espirituais, não físicos, mas que ainda vivem nas palavras. Mas deixa eu falar, esses caras aí, a gente falou aqui de grandes discursos, de grandes oradores, esse povo que foi grande, eles precisam falar difícil, necessariamente? É isso que eu ia comentar quando o Gabriel falou de Cristo. Cristo falava por parábolas, por isso... Podia falar por assim a liberdade... Ou hipérboles também, né? Pô, é, caralho, piada de matemática que eu não entendo, mas enfim... Então, assim, falando por parábolas, ele deixava a liberdade de você entender o que você estava, digamos assim, preparado para entender naquele momento. Será que talvez, claro, quem sou eu? Mas será que talvez não teria sido melhor ser um pouco mais incisivo, um pouco mais direto, para que não houvesse uma deturpação tão grande da palavra que ele pregou? Né, então, ah, mas... Com certeza, mas... Não foi Jesus que disse aquilo que tá na Bíblia. Foi aquilo lá é baseado nas escritas dos apóstolos. Sim. Então eles eram prolixos em... Não, mas talvez... É que é o seguinte, depende muito da sua fé. Por exemplo, o Gabrix não faz nenhum sentido isso, mas... Não, pro Igor também não. Eu esqueço que você pode também considerar. Eu aceito, não nego. Tem muitas falas, de certa forma, podemos aceitar como verdadeiras, igual a do Sun Tzu, que eu tô com um livro aqui aberto. As palavras dele não servem pra tratar apenas um motivo. O livro do Sun Tzu, ele consegue ele é utilizado na programação, ele é utilizado no empreendedorismo. Você só precisa saber conseguir, como que é o nome? Decifrar o que ele quer te passar. Talvez traduzir para o isso. Seu meio. Interpretar, eu acho. Bom, mas pode falar. Seria igual que tinha falado do efeito placebo. Seria da necessidade momentânea, da problema momentâneo, que talvez aquela frase teria efeito perfeito ou teria um ataque falho. Só, não entendi nada, mas só. Exatamente, só. Pra você ser um bom orador... Filha da puta, velho. Pra você ser um bom orador, você tem que falar difícil? O Gabriel então. Provou que não. Ele acabou de falar difícil fudeu muito, né, velho? Mas aí que tá, não é recíproco. Não quer dizer que se você fala difícil, você é um bom orador. E nem que se você é um bom orador, você fala difícil. Inclusive... Se você falar difícil, você pode ser um babaca, né? Pode ser. Além de você ser um babaca, você pode não conseguir falar o que você quer, né? Exato. Como o Gabriel. O que vocês acham? Qual que é o problema de falar difícil? Igor Amaral, você ficou um pouco quieto aí, porque eu sei o que tá fazendo. Não vou falar agora. Então, né, cara? Prazer, e aí, Carol, beleza? Para de fazer pro Balibre aí, vai logo. Então, mas assim, você falar difícil, você pode querer se sobrepujar a uma pessoa. Que coisa, não? Babaca alert, tá ligado? Então, vocês que não tem problema com o idioma, você português. Pode querer se mostrar melhor que uma pessoa usando de palavras mais difíceis, que não se fazem compreender. Isso é muito usado por alguém, povo de direito, economia, que o cara começa a falar, não, mas o capital de giro e não sei o quê. Aí você fica, nossa, caraca, o que que é isso? Esse cara deve ser melhor que eu. E aí, só que não, o cara só tá cuspindo termos de nicho, mesma coisa que eu começar a falar de tag, de HTML, de função, de scope. O Gabrix e o Rufus devem estar entendendo, mas uma pessoa normal não vai entender nada. Então, mas aí você estaria faltando com o decoro. Realmente. Você tá fazendo um insulto? Puta que te pariu! Baixa o canavial de rolo e enfia o decoro no cu! Então, aí você usa palavras difíceis do seu nicho. Piado! Caraca, velho! A mesma coisa que eu falar aqui, assim, ó. Que situação deveras importuna, tio? Atente-se aos seus dizeres proferidos, cautelosamente. Meça vossos dizeres, nobre Confred, vulgo parça. Realmente. Eu falei difícil, mas alguém entendeu? Mas não dá pra entender nada. Seria muito melhor se você falasse assim, meça suas palavras, parceiro. Parça, não parceiro. É igual você cantar aquela O Dendrobata não pratica higiene pedicular. Não pratica higiene pedicular porque não é do seu feitio. Ele habita em região lacustre e não pratica higiene pedicular porque não é do seu feitio. Que mau odor proveniente dos seus artérios inferiores. Babaca. Realmente. Deturpou totalmente a musiquinha de criança, cara. Exato. Pra quem não sabe, o sapo não lava o pé, tá ligado? Ou então, precipita, aerostato mais leve que o ar. Também tem isso, né? Sim, mas eu quero defender um pouco... Lógico, assim, se você estiver conversando com alguém que também tá no seu ramo, é muito bom você usar os jargões, porque é, de certa forma, um caminho muito mais rápido pro que você quer falar. Social. Mas isso não é falar difícil, entendeu? Se você tá num ambiente onde todo mundo conhece esses jargões, sim, você falar em jargão não é falar difícil. Sim. Falar difícil é você tentar usar uma linguagem além do que você do termo comum a todos os interlocutores pra poder implicar que você é melhor que a pessoa, ou que a pessoa é inferior que você. Sim, acontece o ruído. Ou você também tem protesto. O nobre colega está insinuando por algum fator deveras inoportuno que eu estaria tentando deturpar a fala. E aí, Rufus, esse é o problema de falar difícil. Tem também uma máxima que eu ouvi que eu concordo muito. Concordo muito. Que é assim, o que me falou foi um padre que ele era roqueiro. Oi? E ele falou assim, é um padre que ele era roqueiro. E ele dizia assim, a pessoa inteligente... Ela não, não precisa falar mais difícil que você, não precisa falar uma linguagem que você não consegue entender. Ela não vai falar acima do seu nível. A pessoa inteligente, ela vai rebaixar, vai falar uma linguagem no mesmo nível que a sua, pra que ele consiga transmitir a melhor ideia, a ideia da melhor maneira possível. Sim. E eu acho isso realmente verdadeiro. Cara, eu acho que a comunicação, você falar difícil, complica dependendo do meio que você tá. Por exemplo, o mendigo do direito. Todo mundo sabe o que ele quer dizer com o que é direito, e ele não precisa falar difícil. Você concorda? Você não conhece o mendigo do direito? Não. A repórter a apresentadora do Telecurso 2000 chega nele e fala: o que é direito? E ele responde: direito é uma coisa das rúrigues que reges as rongues tuturais. O direito é uma coisa das rúrigues que expõe a rergues tuturais. Como é que é? O direito é uma regra que roste a ONGs, colores, chore e que faz. Tá certo, isso é direito. Fica assim então, né? E o que é o esquerdo? É o Igor, né? Isso mesmo, comunista do caralho. Ah, PT que heróis, né? Eita, cara. Abaixa o sistema. Olha o outro aí, é de família isso. Só pra falar. Anarquia vem, né? Pra falar um último exemplo de falar difícil, é Beremis, o homem que calculava. É verdade. Não, mas aqui, ó, por exemplo, um negócio de falar de... voltando àquele assunto de jargão. Se eu virar e falar assim, ó, tá em Linz. O que vocês vão achar que eu falei? Tá na cidade de Linz. Eu vou achar que tá em lugar indefinido ou não sabido. Você teve aula com o Zé Ferreira, cara? Claro que tive com o Zé Ferreira. Oh, pegou as minhas táticas. Não, então, mas esse é um jargão policial e até da justiça, que ele é usado pra dizer quando um suspeito ou um meliante está em... ou alguma coisa, tá em um lugar que não é, que é desconhecido. Eles usam isso, em Linz. Então devia falar tá em Acre. Esse é o 2011, esse é o 2014, é o moderno. Isso seria verdade pra qualquer pessoa, menos pra pessoas que moram no Acre. Isso já seria... não faria sentido nenhum. Aí a gente tá... vai começar o quê? Um podcast conto de fadas? Pessoas que moram no Acre? Vai querer, sei lá, não pode. Não, cara, eu não vou falar do Acre, não. Que pra você falar que tem um vizinho, você tem que andar 4 horas de carro, sabe? Pra chegar no seu vizinho. Pô, chega aí de carro? De hidroavião de 4 horas dentro do Acre pra você chegar no seu vizinho. Mas você tem que pegar um Avrocar. Nossa. Um Eurotrem. Eurotrem não. Puta que pariu. Eu ia falar aerotrem, falei Eurotrem. Isso é foda. Nossa. O aerotrem, né? Tô sabendo, Queiroz, tô sabendo. Mas falando em aerotrem, me lembrou o Levi Fidelix, tem muitas profissões que usam a comunicação, e ele não usou muito bem a comunicação quando ele proferiu algumas palavras em debate aberto. Mas até onde eu conheço, dois iguais não reproduzem. Não, ele falou... aparelho excretor não faz filho. Eu vou ser meio babaca agora, mas biologicamente falando, o aparelho excretor reproduz sim. É lógico. A rola é um aparelho excretor também do homem. É verdade, porque só sai, são dois canais que saem por um lugar só. Mas o da mulher não é. Mas o da mulher não é. Mas ele não falou de quem que era. E ele não falou de quem que era. É, na verdade, o homem, o sêmen e a urina sai por um canal só. Então é um aparelho excretor, biologicamente falando. Então ele tá errado. E ele também proferiu a ideia dele aos homens, não às mulheres. Ou seja, a lésbica pode ter filho de colar por colar um velcro, né? Não. Como você é burro? Não, cara. É o que dá a entender pelo discurso dele. Claro que não, ele... Não. Eu não entendi muito bem. Mas então, voltando a um assunto que dei pra ser entendido, profissões. Muitas profissões usam a comunicação. Podcaster é uma profissão que usa comunicação? Eu acho que não, porque a gente não ganha dinheiro. Então não é profissão, cara, né? É que é quase uma ONG. Deixa quieto. Tá no mesmo nível de professor? Eu acho que vai ter uma briga aí, hein? Eu não ligo. Estou sentindo uma treta. A gente também não sabe escrever, os caras não sabem, fica aí com inveja. Não, mas quais as profissões que mais usam? Vocês, quais... Não sei imitar a Maria Gabriela. As profissões que mais usam a comunicação, lógico que pessoal de TV, até podcast, quem ganha dinheiro ou não, também não tem radialista, mas profissões mais simples, assim, que talvez não, a comunicação não seja o principal, mas se faz necessário. Jogador de futebol. Tô livre! Não, eu acho que qualquer profissão você precisa ter comunicação para que o trabalho saia, seja bem feito, né? Pro trabalho tá bem articulado. Mas as profissões que usam a comunicação diretamente, eu acho que são aquelas que você tem que fazer discursos aí diariamente, falar em público. É isso aí, cara. Sim, não, mas essa comunicação pode ou não ser oral, né? Sim, com certeza. Por exemplo, agência de publicidade, não diretamente eu tô gritando a mensagem para as pessoas, sabe? Ao contrário, por exemplo, Tô no Wikipedia aqui, viu, gente? Então eu tô pegando como base. Produtora de áudio e vídeo. Também passa uma mensagem. Assessoria de imprensa. Passa uma mensagem. Muitas vezes deturpada, mas tudo bem. Veículos de comunicação. Tipo rádio, televisão, jornal, cinema, internet. Todos passam mensagem. Todos, de alguma forma, passam algum tipo de comunicação. Estudo design gráfico. Gráfica editora. Pesquisa de mercado. Chegar uma mensagem a alguém é comunicação. Com certeza. Mas assim, as profissões que são mais notórias, onde você precisa ter mais oratória e até mesmo retórica, são algumas que a gente já comentou no episódio, né, Igor? Direito, bastante, né? Advogado, promotor, também pastor e padre. Vara criminal. Pastores, padres, líderes religiosos, porque eles, querendo ou não, eles precisam dar o discurso deles lá, pregando a palavra. Tem uma... Na teoria, tem uma profissão aí que... Tem uma profissão aí que não é muito considerada profissão, que é professor. Professor também tem que usar bastante Tem que meter um papo e poder passar a aula e passar o conteúdo de uma melhor maneira, tem que passar variando a idade. E vocês todos tem que tomar no cu, é isso que vocês têm. Seus viados, vão tomar no cu vocês todos. Sei que o Igor quer ser professor realmente pra passar o conteúdo, né, Igor? É claro, pra passar, inclusive chama conteúdo, vou passar o conteúdo, né? Vou passar meu conteúdo, tá tudo na rola ali. Conteúdo passando assim. Olha, eu tenho certeza que o Queiroz é um bom professor. E como o Queiroz sendo um bom professor, ele provavelmente tem essa clareza na linguagem. Tem que saber explicar algo pra algum aluno que eu não sei qual matéria que ele dá, também não importa, principalmente se for matemática. É, história da arte. Mano, sério? O cara ouve o episódio toda vez, ele não sabe qual que é a matéria que eu dou pros meus alunos, pra parar. Então, sou professor não me interessa. Ô, louco, não, mentira. Nossa senhora, cara. Não, brincadeira. Mas assim, o professor, ele tem que ter uma clareza na mensagem que ele vai passar. Ele não pode ter um ruído. Por exemplo, se ele passa uma aula num dia que ele tá puto e ele não explicou direito, daí cai na prova, o aluno chega, mas você não explicou. Pô, você não explicou mesmo, velho. Você não passou do jeito que deveria passar, saca? Se você estiver falando de um professor até o ensino médio, tudo bem. Agora, se você estiver falando de um professor de faculdade, fudeu, né? Porque se você arranca... boa noite, segundo teorema da fundamental teorema? De cálculo... Teorema fundamental de cálculo... Derivada da primeira... Cara, eu tive aula com um argentino na pós, eu sei exatamente o que é isso. A gente tem aula com russo. Bom, mas essas profissões são... A uso da oratória é bem importante. E agora, puxando um assunto... Músico, cantor também, né? Nós somos a comunicação social, né? A gente faz comunicação social. Tem uma frase, somos bonita. Formadores de opinião. Palestrante, político... principalmente, tem que passar a lábia ali no povo, falar, votem em mim que eu vou foder vocês aqui, mas eles disfarçam o discurso. Mas vocês vão gostar, porque não tem problema. Não tem problema roubar se eu fizer programa social. Não tem problema roubar se eu fizer uma represa bonita em Rio Preto. Se eu fizer uma prainha em Sertãozinho. Se eu fizer rotatória em Matão. Precisa. É necessário. A rotatória em Matão é necessária. Claro, tem carro lá, né? Não, cara, eu diria... metro quadrado, né? Não, mas mudando um pouco de assunto, inclusive eu sei que o Tanicho e a corja dele aí fizeram um programa sobre redes sociais. Pera aí, o Gabriel quis falar alguma coisa. Não, tô tentando meia hora. Uma frase que eu achei sobre os podcasts. Nós somos a comunicação social, ligando ponta entre nações e esferas sociais diferentes. Bonito, né? Vocês concordam com essa frase? Que nós somos pontes entre... Nações? Nações não, né? Porque acho que ninguém entende o que a gente tá falando aqui em outro país. Eu acho que nações enquanto tribos. Nossa, isso foi... As tribos urbanas. Porra. Caralho, Gabriel, não sabia que você sabia que você era inteligente. Às vezes eu sou, cara. Às vezes você é inteligente, Gabriel. É a frase da noite, né? É verdade. Às vezes você... Não, então, em podcast a gente se comunica, mas acho que mais aqui no Brasil. É muito cultural o tipo de podcast, né? Tanto é que lá nos Estados Unidos é muito diferente. Cara, nós temos ouvintes. Não, ligando pontos entre nações. Ou a própria nação. Cara, a gente tem ouvintes no Japão. Mas ele é brasileiro. Entendeu? Mas é ouvinte no Japão. Mas ele é brasileiro. Ele tá ligado aqui com a gente, sabe? Mas ô Igor, você não escuta podcast americano? Não curto muito, cara. Bom, na verdade, ele ouve o Al-Qaeda Cash. Mas você já escutou provavelmente. Então, tipo, tá fazendo a ligação, querendo ou não. Eu acho que é essa a ideia do Gabriel. Acho que pra fazer ligação, você tem que ser dentista ou eletricista. E aí... Ou você pode estar brincando de telefone sem fio. Pois é. Você pode pegar o celular, discar um número e fazer uma ligação, cara. Ah, pode ser. Mas isso que a gente tá fazendo agora, essa parte de ironia, vocês acham que como é que funciona esse meio de ser irônico ou não ser irônico no meio das comunicações? No cotidiano, a pessoa perde muito em sendo irônica ou você acha que isso não interfere? Depende da pessoa com quem você vai falar, é, né? É isso que eu ia falar, porque se você estiver num meio culto e de elevado índice cognitivo, você vai poder soltar uma ironia e aí os seus amigos vão entender. Só que você também, há um limite na ironia, você pode achar que tá sendo tão irônico e tão fino que você tá sendo idiota e não tá falando nada com nada. Ou você pode ter no meio dos seus amigos um cara chamado Sheldon Cooper, que se você usar ironia e sarcasmo com ele, ele não vai entender porra nenhuma. E você, Tanish, o que você acha da ironia? Não, sério. Não, tá gostando do programa, verdade, Tanish? Tá gostando do programa e de gravar com a gente? Gosto. A questão da ironia. Eu sou muito adepto da ironia, então eu sou suspeito de falar. Porém, é o que o Queiroz acho que disse. Desculpa, eu não prestei atenção direito, só sei que falar. Aí ele não foi tônico. Foi sincero. Eu fui sincero. Sincero com S. Foi dito aí que depende do meio que você faz. E é verdade. E às vezes até no meio de amigos, como o Pinguim falou, no caso do Sheldon, cara. Toda roda de amigos tem aquela pessoa que você fala alguma coisa, a pessoa não saca, acha que você tá falando sério, tá ligado? Na minha roda de amigos, esse cara se chama Iago, meu irmão. Mas eu adoro ironia. Eu queria pedir, então, um momento ao Aurélio aí pra falar a definição de ironia aí pra meu querido amigo, o que mais sabe ler e escrever. Meu querido amigo... Agora fiquei em dúvida, hein? Quem mais sabe ler e quem mais... Quem mais sabe ler é o Gabrix. Vai, Gabrix. Eu acho que você que... Exato. Você é o que lê melhor. A melhor oratória do grupo. Que é ironia. Ironia é algo que afirma ao contrário daquilo que se quer dizer. A ironia é a arte de gozar de alguém. Nossa! Eita! Isso aí tá aqui em outros países. Boneco de ser. O cara é profissional da ironia, né? Tipo, quer dizer outra coisa. Denunciar, de criticar ou de censurar algo ou alguma coisa. A ironia procura valorizar algo, mas quando na realidade quer desvalorizar, incluindo também o timbre da voz, para caracterizar melhor o ato. É difícil, né? Pode ser três tipos: ironia oral, quando é dito uma coisa que pretende expressar outra; a ironia dramática ou a ironia sátirica, quando uma palavra ou uma ação coloca a situação em jogo. Por exemplo, no teatro, a plateia entende o significado, mas a personagem não. E a ironia de situação que disparizada existente entre a intenção e o resultado da ação. Já a ironia cósmica ou infinita é a disparidade entre o desejo humano, as realidades do mundo externo. Eu acho que o Gabriel tá passando mal agora. Obrigado, viu? Obrigado. A ironia, ela é muito fina. Você tem que ser semi-inteligente pra poder fazer uma ironia e muito esperto até você conseguir. Você tem que ser bom de ligação. Ligação. El Capitão. Tá traindo mesmo os outros. Não, sério, eu gostei da ironia antífrase, que é onde acontece o engrandecimento de ideias erradas, funestas, e quando se faz uso carinhoso de termos ofensivos. Seu filho da puta. Eu achei muito massa, cara. Não, mas falando em ironia, ironia é uma coisa que é muito usada em rede social, a gente fala, e até é difícil você... Ironia escrita é pior, porque falta tom de voz, falta feição. Falta recurso pra você poder fazer ironia. Então você não sabe, às vezes você... Tem a pessoa... hashtag ironia, né? Hashtag ironia, porque às vezes a pessoa acha que você tá sendo chato até. Mas falando em rede social, em escrita, eu sei que... E é comunicação, lógico. Sei que o Tanisho aí e os amigos dele fizeram um programa sobre isso. Redes sociais, programa recente, claro. E a comunicação hoje em dia na rede social tá ficando cada vez pior. Com corruptelas do português e palavras que se destoam em outras. O que vocês acham dessa nova língua que tá sendo criada aí no português? No nós e aí, tio? Toys. Toys é da hora. Parça. Não, sinceramente eu não gosto muito, cara. Que assim, eu vejo uma diferença entre você escrever VC pra você agilizar uma conversa, VC vai fazer algo, e você escrever, por exemplo, nós. Você com dois S's. Você com dois S's. Ou nós, por exemplo. É diferente. Ou você com S e cedilha. Eu tinha uma amiga que escrevia Volche. Entendeu, gente? E assim, todo mundo aqui, querendo ou não, escreve correto tudo. Não, menos o Ru. Não, até ele eu tô falando. Mas você vê uns perfis, acho que é aí no Facebook, que é muito, muito errado. E isso aí, até tanto é que no Enem aí, quantas pessoas foram mesmo que tiraram 50, nota zero? Mais ou menos 50% da galera reprovou meio milhão de... Nota zero. De inscritos, nota zero. Mas pô, aí não é só grafia, tem também entendimento de texto, tem muitas outras coisas que é muito pior até. Mas acontece que o brasileiro parou de saber ler, cara. De um momento para outro, paramos de saber ler. Não é nem ler, parou de saber interpretar. Exatamente. Que é uma coisa que nunca tivemos, pra falar a verdade. Eu sempre fui péssimo em redação. E essa é a maior falha, na verdade, da comunicação. É quando a pessoa não consegue interpretar o que é uma coisa, o escrito, né? Porque a língua escrita é feita pra qualquer um falante de português, alfabetizado, conseguir interpretar e saber ler. Saber então, entender o que a mensagem tá escrita. O Gabriel falou algo aí, repita, Gabrix. Já esqueci, última... já. Não, eu ia falar sobre, referente a... Não, é que você falou redação. Que nunca ter as pessoas... os brasileiros nunca tivemos. Os brasileiros nunca tivemos. Realmente, tivemos. Nunca serão. Não, então, não sei, cara, eu acho que... nunca teremos. Eu acho que foi piorando, com a evolução da rede social, infelizmente. Não, mas é como o Igor falou, existe uma diferença, tipo, quando começou lá atrás, aquela época de bate-papo da UOL pra você conhecer alguém, você tinha que escrever VC quer TC. Então você escrevia VC QR TC. Você tinha uma frase ali. Aí aparecia o advogado HVSH, né, Gabriel? Você conversava com ele, né? Não. Você tinha uma forma de você diminuir, encurtar as palavras, que pode ser muito utilizada em redes sociais como Twitter, que são 140 caracteres. Agora, você chegar no Facebook e escrever na sua descrição, né? Se não me conhece, não vem me adicionar. Velho, eu não sou o Tarzan pra falar mim, mano. Esse é um erro na comunicação. Isso é feio, né? Mim não faz nada. Eu não vou citar nomes, mas tem um amigo nosso aqui de Matão que escreveu algo como: pensei que tinha chegado ao fundo do poço, mas percebi que ele é mais fundo ainda. Caralho, ele tava... Aí o povo começou a zoar ele. Né? Porque, porra, vai se fuder falar fundo do poço, né? Daí ele foi lá e corrigiu. Pensei que tinha chegado ao interior do poço. Puta que pariu! Nossa! Esse tá perdido no que fala. Não, eu acho que com ele... Ele é igual aquele do piada, da piada. Já viram da piada? Qual piada? O João Bosta chegou no... Puta que pariu! No juizado, coisa que queria trocar o nome. Juiz, eu quero trocar meu nome, eu sofri durante minha vida inteira, coisa... Então tá, João. Qual que é o seu nome que você quer agora? Pedro Bosta. Nossa. Acho que com essas informações a gente pode acabar o nosso episódio, né, Igor? Acho que sim, a gente pode acabar o episódio. E eu devo dizer, hein? A gente pode acabar a língua portuguesa, né? Devo dizer que esse episódio ficou dextrafobo. Ficou dextrafobo. Essa é uma nova palavra em português, dextrafobo. Nós ainda vamos avaliar o que ela significa e vamos mandar para a Academia Brasileira de Letras. Então, com essas informações, a gente conseguiu passar o que é comunicação. Espero que não haja ruído entre nós e os ouvintes. Meu nome é Igor e... agora eu tô sem frase, não vou me comunicar com vocês. Alô, ouvintes, eu sou o Queiroz e eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Não falarei mais nada. Ouvintes, eu sou o Gabs, o amigo pinguim de todas as noites de novo. E se você chegar ao fundo do poço, acalme-se, uma corda pode te salvar. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Rufus e os objetos também comunicam. Não foi falado, mas eles também passam muitas informações pra gente. Só quem não comunica é o Rufus, né? Bom, a minha frase podia ser: só digo uma coisa, não digo nada e digo mais, só digo isso. Filho da puta! Seu filho da puta, né? Tirou a frase de alguém, hein? Aí que tá, agora eu vou ter que repetir uma frase com você. Você não vai manchar isso na edição, não, seu gay. Vai lá, Gabri. Pessoal, aqui é o Gabri, seu filho da puta do Igor. Você tá... Os joelhos estão por vir. Oi, aí, o cara. Agora eu tenho que perguntar, Gabri, como é que você me explica você não ter dado oi e ter dado tchau? Como é que funciona esse interestelar aí? Eu sou uma pessoa intertemporal. Extra ter falado, né? Sua mente funciona do jeito que o tempo não explica. Pan-dimensional, Gabriel. A mente dele funciona do jeito que o tempo não explica. E por fim, né? O último cara que sobrou ali, tá ali no cantinho. Vai, dá tchau aí, Tanish, foda-se. Nossa. Olha aí, o cara. Que filho da puta. Quando vocês participam, eu falo, eu gostaria de agradecer. É, quer saber? Eu sou Rafael Tanish, o Ajam Kajar, whatever. Nossa. Obrigado pelo convite. Não, realmente. Candidato. Cara, fala junto comigo, meu. O cara não sabe. Eu já tava falando antes quando você começou. Senhor, como é que você tava falando? Teu delay é uma bosta. Ué, sério, vocês foram tudo rude aí. Grosso, deixa eu pegar sinônimo de rude pra falar disso. Isso é o cara que sempre fala que não vai ser mordomo e não vai apresentar as pessoas, né? Bom, eu acho assim: nós somos todos achavascados, nós somos baldios, nós somos broncos, desabridos, duros, grosseiros, ignorantes, incultos, indelicados, penosos, pesados, selvagens, toscos e violentos. E eu? E você é satanista mesmo. Você é gago. Vamos agradecer aqui o Tanish, realmente, ele falou aí, nós não agradecemos ele, ele ficou chateado ali. Eu acho que a gente poderia agradecer todo mundo junto, que nem o Pergunte a Nós Mesmos. Obrigado, Tanish. Opa! Obrigado, Gabrix. Obrigado. Mas é isso aí. Valeu, Tanish, pela sua participação. Valeu, Tron. Cagou de novo. Tem um microfone. É o Tron. Temos o Tron aqui. Essa temos é o Stephen Hawking. Vamos me convencer com o Stephen Hawking, não tem problema. Não precisa nem editar, olha que beleza. Essa é a magia da edição. Agora Stephen Hawking, enfim. Eu que agradeço. Eu chamo quando precisar. É isso aí, os caras estão gravando. Mas vai fazer o quê? Avalie o Conspiracast nas urnas. E Whatevercast é nós. Essa teoria sobre buracos negros. Valeu, é muito Tanish. Legal. Obrigado. Valeu. Então é isso, Tubi. Extra fome esse episódio. Até semana que vem. Caramba. Tudo bem. Rapidão. Que porra é essa de você pôr o molejo em todo episódio, mano? Não, mas você não gosta? Cara, eu achei sensacional e eu fiquei imaginando o Igor, tipo, escutando o molejo e tomando uma brela, tá ligado? Você curte, cara? Eu curto muito. Eu vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem. Ali que é o meu lugar. Mas é, tava com saudade das amizades. Pô, o molejo é vida, cara. Enfim, né, gente? Boa noite, que eu vou ouvir o nosso episódio. Vem pra sacanagem. Tava com saudade das velhas amizades. Hoje eu vou me embriagar. Quem gosta de uma sacanagem, grita eu. Que bonito. Volare, volare. Geral. Venho trabalhando, venho me esforçando.